a partida. Se ele for esperar, nós vamos ter que ficar 4 minutos ainda aqui esperando dar o tempo regulamentar para ele dar o início à partida, que tem horário marcado para as 16 horas, horário aqui na nossa cidade, né? 17 horas Brasília, Carlos. É verdade, então vamos improvisar aqui um de primeira, nesses últimos 4 minutos aí, para dar notícias do Tricolor de Aço, que joga amanhã pela Série D do Campeonato Brasileiro, um jogo importantíssimo para o Fast Clube. Exatamente, o Fast já está na cidade de Vilhena, viajou na madrugada de sexta para sábado, né? Chegou lá ontem, já à noite, na cidade de Vilhena. Tá lá hoje, descansou o dia todo, amanhã joga e retorna logo após a partida para Porto Velho e de lá volta a Manaus, aonde aí sim ele vai ter uma semana de descanso para no sábado seguinte, Carlos, lá na colina, às 18 horas, o Fast vai enfrentar a equipe do Ji-Paraná. Então o jogo amanhã é muito importante para a equipe do Fast, porque o Fast ganhando, Carlos, ele vai ficar numa posição excelente para a sua classificação. Parece que o árbitro Thomas Providencio vai começar a partida, né, Carlão? Esperamos, né? Esperamos nesse exato momento aí. Agora, Ivan, eu queria fazer uma pergunta para você, até que, lógico, você foi um grande dirigente do nosso futebol. O jogador pede o copo d'água, né? Ele pede o copo d'água e às vezes eu penso que ele tá com sede. Aí ele joga na cabeça, passa no rosto. Essa água não é para beber? É, para beber, mas ele aproveita para passar uma aguinha no rosto, tirar o sol, jogar, né? Molhar a cabeça para esfriar, que às vezes ela tá quente, né? Ainda bem que a água é barata, né? Água é barata, sim, mas olha, não devemos, né, jogar muita água fora, não, porque falam aí que num futuro ainda um pouco distante pode faltar esse líquido tão precioso para nós, né, Carlão? E é beleza, e o nosso país tem 12% da água do mundo, que beleza, isso é um ouro futuramente, a água, né? A água é a coisa mais importante do mundo. E agora um minuto de silêncio e já vamos para o início do espetáculo, Campeonato Brasileiro da Série C. Juizão do jogo olha para o seu cronômetro, toma as últimas providências, saída de bola para a equipe baiana. Está rolando a bola na arena mais bonita do Brasil. Sou eu na maior audiência no rádio esportivo brasileiro. Vem um Canu, capitão da equipe do Jacuípense, entrega pelo lado esquerdo com Vicente, devolve e pra Canu. São as primeiras movimentações do espetáculo e vem por ali o goleirão Luan, empurra pelo lado direito do campo com Matheus, canetinha direita, faz o lançamento na frente, a bola passou pelo Patrick, vai sobrar aqui com Luiz Fernando, que já bota pra jogar o Gleibson, que joga hoje no lugar do Jonathan. Ele despacha essa bola com a canetinha esquerda, a bola vai viajando, é lateral em favor da equipe baiana lá pelo lado direito do campo, vai para a batida do Pulari. Ranieri com a camisa número 14, ele cobra rapidamente e na zaga para Matheus. Matheus toca com a perna direita para o zagueirão, que é o Canu, avião, o capitão da equipe do Riachão do Jacuípe. Ele pega, domina, volta essa bola na linha de zaga com Matheus. Matheus pega, domina, vem conduzindo, faz a manobra outra vez com Canu. Canu faz o break da jogada, abre direto agora pelo lado direito do campo com Ranieri, pega, domina com a perna direita, tem um Rossini, ele faz o lançamento lá na direção do Eudaí, estica essa bola na frente, afasta dali Patrick, não quer brincadeira, a bola veio no peito do Flávio, saiu, é lateral em favor da equipe do Manaus FC. Pelo lado esquerdo do campo vai Tsunami com a camisa número 7 para cobrança, vai para cobrança por ali Tsunami, antes da linha divisória do gramado, demora muito, pede a movimentação dos seus companheiros. Agora sim ele cobra na direção do jogador, que é o Rossini, tira de cabeça dali Matheus, a bola saiu lateralmente, é lateral em favor da equipe do Gavião do Norte, vai para a cobrança por ali o Hamilton, ele cobra rapidamente para Gabriel, lá vem o Gabriel, o Hamilton se meteu ali, ele não é lateral, ele não pode bater a cobrança do lateral, vem aqui com Luiz Fernando na zaga, tocou rapidamente para Gabriel, que abre pelo lado direito do campo, meio na dividida o jogador, que é o Edivan, para com tranquilidade por ali no meio de campo, o Hamilton toca rapidamente para Daniel Costa, fez o break da jogada, apontou, atirou no travessão. Que pancada do Daniel Costa aos 2 minutos, hein, Cássio? Uma pancada de longa distância, mexeu. Quem conhece o Daniel Costa procurou o ângulo esquerdo do goleirão Luan e a bola beijou ali o travessão. Quase, quase, o Manaus sai na frente aqui na arena mais bonita do Brasil. Manaus 0, Jacuipense também 0, em nome de Samuel. E olha saindo Jacuipense com o zagueirão, que é o Matheus, 0-0. Sobre as primeiras movimentações do espetáculo. A bola vai sobrar com o zagueirão Matheus lá pelo lado direito, ele chama pro jogo o goleirão Luan no interior da sua grande área, vem com o Canula, vem um capitão, pega, domina pelo lado esquerdo, ele entrega na direção Edu Vicente, Vicente chutou, a bola resvalou no Rodrigo Fumaça, é lateral em favor da equipe de do Riachão do Jacuípe. O jogador Vicente toca na direção rapidamente de Canu. Canu entrega na zaga. Vem com Matheus. Matheus domina. Tá na dele. Abre pelo lado direito do campo com o Raniel. Tem na marcação por ali o Rossini. A bola vem viajando. Toca rapidamente ali na entrada da grande área defensiva da equipe do Jacuipense. Vem com Canu. Canu pega, domina. Canetinha direita, faz o lançamento na frente, procura Juan, chega primeiro por ali na frente do Luiz Fernando pelo lado esquerdo do campo, lá vem o Juan, faz o lançamento, afasta de cabeça dali o Márcio Passos, fica aqui com o Edivan, a bola saiu, é lateral em favor da equipe do Manaus FC, vai Edivan para a cobrança, são as primeiras movimentações do espetáculo, na primeira parte do espetáculo, vai para a cobrança Edivan, a bola vem viajando, tira de cabeça por ali o Ranieri, a bola vem viajando com Daniel Costa, a bola vem agora, é com Marcos Passos, o capitão pega, domina, abre pelo lado esquerdo da sua defesa com Patrick, Patrick domina, toca com a perna esquerda na direção do Tsunami, Tsunami pega, domina, lá pelo lado esquerdo do Avel, vem para Patrick, Patrick domina, tá na dele, incrementa a jogada na intermediária, ali na cabeça da área com o Márcio Passos, para Luiz Fernando, para Gabriel, aqui pelo lado direito do campo, empurra na direção do Edivan, Edivan toca rapidamente na direção do Luiz Fernando, faz a esticada de bola, forçou demais lá em cima do Tsunami. Tsunami não teve o domínio da bola e essa esticada de bola é falta em favor da equipe do Jacuipense. Olha o meu reloginho na capital do Amazonas, é 16:05. Tempo de jogo na arena mais bonita do Brasil. Passados jogados exatamente 5 minutos na primeira parte do espetáculo e no placar da Série C do Campeonato Brasileiro, confira só comigo, torcedor. Manaus tem 0. Galvez. Jacuipense também 0. E vem o Manaus aqui pelo lado direito com Luiz Fernando. Luiz Fernando pega, domina, trabalha ali com Gabriel. Gabriel abre pelo lado esquerdo do campo. Vem com Tsunami. Tsunami domina, vem trabalhando com a canetinha esquerda. Vem trabalhando. É sempre assim na jornada esportiva, de grande qualidade. E vem pelo lado direito do campo Rodrigo Fumaça. Tem velocidade. O Rodrigo Fumaça vai mais. Rodrigo faz o cruzamento na área. Saiu soqueando. Lá vem o Rossini. A bola vai sendo chutado pra fora do gol. O que aconteceu com o Juan, que desabou aqui no campo de ataque da equipe baiana, Cássio? Tá sentindo a perna direita, homem. Show. Camisa 10 do Leão do Cisal. O Juan está parado o jogo e já está recebendo atendimento médico aqui na Arena Mais Bonita do Brasil. Manaus 0, Jacuipense também 0, em nome de Amazon Norte. É beleza, passados 6 minutos da primeira parte do espetáculo. O Juan, camisa número 10, sentindo ali, sendo atendido no campo de jogo. Glaucio Henrique, vamos passear aí pelos campos do Brasil. Aqui, futebol alegria, futebol campeão é com o Timaço. Timaço da Rio Mar FM, vem saindo devagar por ali. O camisa número 10, parece que não dá mais pro Juan não, hein? Não dá pro Juan, vai queimar a primeira substituição, já no comecinho do espetáculo. Já vai entrando por ali o jogador que está com a camisa número 22, Cássio. Wesley, homem, show. Wesley vem aí na equipe da Jacuipense com a 22 no lugar do 10, Juan. Até o momento, a Jacuipense só com 10 em campo. Deve ter sido uma contusão assim, 2 minutos de jogo, né, Ivan? Complica a situação da Jacuipense. É verdade, uma contusão dessa, Carlos, muda todos os planos do treinador. Ele já queima uma substituição com pouco mais de 5 minutos de jogo. Quer dizer, é difícil. Eu fico imaginando, né, a expectativa dele, como seria, como eu pensava esse jogo, ainda mais que é um homem de frente, né, um homem de ataque. Então complica um pouco. Vamos ver como é que esse jogador que entra vai se comportar, Carlos. Beleza, conosco a Rádio Jacuípe, lá do Riachão do Jacuípe. Um abraço para a moçada, a equipe do Alan Rodrigues, do Nilson Oliveira e do Evandro Matos. E vem trabalhando a equipe do Manaus, faz o cruzamento, ela resvala ali no Canu, mas o goleirão Luan segurou e não deu rebote, Cássio. Segurou e não deu rebote. O Hamilton esperava o cruzamento por cima, ele resolveu por baixo, a bola parou. O Edvan resolveu por baixo, a bola parou nas mãos do Luan, que agora botou a bola pela linha de lado, homem show. E agora quem desabou, jogador da equipe do Manaus. Que coisa, Ivan, comecinho de jogo, a bruxa tá solta, hein? Outro jogador ali, né? Agora é do Manaus. Gabriel é Davis. É o Graviel, né? Mas será que vai queimar também? Não sei, né? Tá ali, o departamento médico entrou em campo, tá sendo atendido os primeiros atendimentos dentro de campo, mas já tá de pé, né, Cássio? Eu acho que não é nada grave com ele, não. Isso, tá passando a mão ali na coxa direita, mas ele vai voltar, homem show. É, beleza. E agora que confirmou a saída do Juan com a número 10 para a entrada do Wesley, número 22. É lateral em favor da equipe, famoso fair play. A bola vai lá com um goleirão que é o Luan. Luan no interior da sua grande área. Vem com o Canu, lá vem o capitão. O Canu que fez o gol lá no 1-0 pro Jacuipense, Cássio. Isso mesmo, o Canu, homem show. E de cabeça. Olha o gol! Tem gol sim, viu, Carlos Martins? Na Série C do Campeonato Brasileiro, Paysandu faz 1-0 no 13. Aí, portanto, da Sala Nacional e Internacional dos Esportes, ele, Glaucio Henrique, e olha o Wesley pelo lado direito, entrega essa bola, vem trabalhando por ali o Flávio, vai para cima da marcação do Tsunami, na entrada da área, apontou ela aí, explodiu no jogador do Manaus, vem com o Rossini, opa! Passar o rodo no Rossini, hein, Cássio? Isso, pelo lado esquerdo, lá pelo lado esquerdo, a defensiva do Manaus já cobrou a falta, o Tsunami, meu show. E vem a equipe do Manaus dando uma de teimoso com Luiz Fernando, entrega para Rodrigo Fumaça, sai do primeiro, entregou para Daniel Costa, tem velocidade o Rodrigo, mas chegou primeiro por ali o Cano. Zagueirão fez a proteção, tiro de retorno para a equipe do Jacuipense. E vai para a batida de bola, é tiro de retorno para a equipe lá do Riachão do Jacuípe. Ele vai pegar a bola devagar, devagar, devagarinho. Olha o meu retinho. Na capital do Amazonas, 16:10. Tempo de jogo na arena mais bonita do Brasil. Passados jogados exatamente 10 minutos na primeira parte do espetáculo e no placar do jogo, Campeonato Brasileiro da Série C, confira comigo, torcido. Manaus 6-0. Jacuípense também 0. Carlos de Souza. Beleza, na maior audiência no rádio esportivo brasileiro. E lá vem a Jacuipense, é uma falta, pode parar, é falta para o time amazonense, Cássio. Pelo lado direito de ataque, eu mexeu, falta para o Gavião do Norte, vai ele, o camisa 88, Daniel Costa, ele vai levantar no bafafá. Vai Daniel Costa para a batida de bola, 0-0 é o placar, capricha Daniel, tá indo para lá o Hamilton, tá indo o Márcio Passos, tá indo a zaga todinha para lá. Também, olha essa batida de bola, a expectativa é grande na arena mais bonita do Brasil, vai para a batida de bola, é Daniel Costa, perna direita, vai autorizar o árbitro, 0-0 é o placar, demora muito, vai para a batida de bola, é venenosa essa bola, capricha Daniel Costa, perna direita, levanta com perigo, cabeceou, a bola vai entrando, é gol do Manaus! Não tá valendo mais nada, homem show. Ele apontou para o centro do gramado. Eu não entendi essa. Isso, ele apontou, mas o assistente 1 aqui, né, já tinha levantado o bastão, mexeu. Jogo paralisado, infração que favorece a equipe do Jacuipense. O Luan, camisa 1, vai na cobrança da falta, mexeu. E ele marcou falta, foi, Ivan? Foi, ele marcou falta do jogador do Manaus. Quando subiu para disputar com o zagueiro, ele realmente ele cometeu a falta, empurrou o jogador, por isso... Ele, antes da bola entrar, Carlos, ele já havia parado o lance, né? E aí não valeu, realmente o placar continua o mesmo do início da partida, 0-0. E agora impedimento também do ataque da Jacuipense, em Cássio? Esse impedimento, já estava na banheira ali o camisa 22, Wesley. Vai na batida agora o goleirão do Manaus, o Gleibson, camisa 87, 0-0 na arena, placar de Samuel. E ele já sai jogando, dando uma bola forçada aqui na frente do Edivan, lá vem o Edivan, pega, domina, sai do primeiro, recupera para a Jacuipense, e vem por ali o Wesley, lá vem o Wesley, sofre a falta, hein? Falta para a equipe baiana, Cássio. Pelo lado esquerdo de ataque, falta para Jacuipense na cobrança aqui. Já encostou o camisa 18, mexeu o Vicente. O Vicente também, o camisa 8 é o daí. Ele vai levantar no bafafá. Vai para a cobrança na batida de bola. Vicente, tem também o Aldair. Eu daí para cobrança. A expectativa é grande, ele vai levantar no tititi, no bafafá. Vai para a batida de bola. Um com a canetinha direita e outro com a canetinha esquerda. Vai autorizar o árbitro. Vai para a batida de bola o jogador, que é o Aldair. Levanta na área com perigo. Se perde pela linha de fundo. Olha o meu reloginho. Na capital do Amazonas, é 16 horas 15 minutos. Tempo de jogo na arena mais bonita do Brasil. Passados jogados exatamente 15 minutos na primeira parte do espetáculo. E no placar do jogo, confira comigo, torcido. Manaus tem 0. Jacuipense também 0. Rádio Rio Mar. E vem trabalhando a Jacuipense com Canu. Canu toca rapidamente para Ranieri. Ranieri domina. Tá na dele. Incrementa essa jogada. Ele toca rapidamente com o jogador que é o Mauri. Vem ali no meio de campo. Vem agora com Flávio. Flávio domina. Abre lá pelo lado direito do campo. Vem trabalhando com o jogador que é o Railon. Railon pega, domina. Vem na zaga agora com o Canu. Canu domina. Tá na dele. Incrementa essa jogada. Faz a manobra rapidamente. Rapidamente com o Matheus, toca a bola, não tem pressa Jacuipense, vem trabalhando pelo lado esquerdo, o Vicente, canetinha esquerda, ele faz o lançamento, procura trabalhar com o Wesley, domina por ali o 92, a bola é lateral em favor da equipe baiana aqui pelo lado esquerdo do campo, vem o Vicente, ele vem devagarinho para a cobrança do lateral aqui pelo lado esquerdo, não tem pressa nenhuma, o Vicente. Ivanzinho da Silva Guimarães, quase 16 minutos da primeira parte do espetáculo. Faça a primeira leitura do espetáculo. Olha, Carlos, é um jogo muito equilibrado. As duas equipes jogam futebol, né? Até alguns momentos chegam até mais duro um no outro. Tanto é, já tivemos um jogador que saiu machucado. O David ainda há pouco caiu ali, quase foi substituído também. Mas é um jogo bem legal de ser assistido, um jogo bem disputado. As duas equipes procuram o caminho do gol e eu acho que vai ser um jogo que nós vamos ter gol, sim, na partida, eu não tenho nenhuma dúvida disso, tanta a insistência por parte da Jacuipense, como por parte também da equipe do Manaus, que joga em casa e precisa mais do que nunca desse resultado positivo, Carlos. E olha, Jacuipense dando uma de teimoso pelo lado direito com o Railan, faz o cruzamento na área, cabeceou ali o centroavante sozinho, o Dinei. A bola volta pelo lado aqui com o jogador que é o Vicente, na entrada da grande área pelo lado esquerdo, vem com o Heller, levanta no tititi, no bafafá, com perigo, a bola se perde pela linha de fundo. Solte a sua voz rapidamente no rádio. Tiro de retorno para a equipe do Manaus. Goleirão Gleibson vai para a cobrança. Esse Dinei, aquele Dinei que rodou pela Ponte Preta, pela Portuguesa, é esse, Cássio? É o ex-Palmeiras, homem show, ex-Palmeiras, ex-Vitória, o Dinei que estava no Água Santa no Campeonato Paulista. É, goleador, camisa número 9 da Jacuipense, a bola vem viajando, 17 minutos do segundo tempo, 0-0, é bola que sobe, que der, sobe por ali, Márcio Passos, bola tirando dali também, o Ranieri pega, domina, tá na dele, incrementa essa jogada, por ali é falta em favor da Jacuipense, hein, Cássio? Aqui pela meia esquerda, mexeu, falta para a Jacuipense, o Canu, o capitão, camisa 25, já deixou a bola ali para o número 14, que é o Ranieri, fazer a cobrança. E vem a Jacuipense, trabalhando na zaga, qualquer zap, vamos soltar a sua voz, beleza, Glaucio? 91425676, então solte a sua voz rapidamente no rádio. Olá, amigos da Rio Mar FM, quem fala aqui é o radialista Tony Filho. Eu estou em Itabaiana, Sergipe, ouvindo as emoções do futebol, Campeonato Brasileiro da Série C, Manaus e Jacuipense da Bahia. Forte abraço para toda a equipe. Beleza, obrigado, Tony Filho, lá de Itabaiana. Lembramos daquele jogo de 98 lá, né? Empatamos 2-2 São Raimundo com Itabaiana, Ivan. É verdade, um jogo que a gente não esquece, né? Em que o Tufão ganhava facilmente o jogo por 2-0, mas aí o cidadão resolveu empatar o jogo para o Itabaiana e ficou tudo igual, 2-2. Um grande abraço pro povo da Bahia que nos prestigia, né, prestigiar a sua transmissão e o jogo do nosso Manaus contra Jacuipense. É, a gente fazendo um sucesso maravilhoso no Nordeste, né? Sergipe, Bahia e até na Europa. Vem trabalhando a equipe da Jacuipense com o zagueirão. Zagueirão Matheus devolve por ali, vem o Railan buscar essa bola, abre aqui pelo lado direito do campo com o zagueirão que é o Canu, o capitão pega, domina, não tem pressa a equipe da Jacuipense, foi buscar a bola lá atrás, o Mauri que toca rapidamente lá pelo lado direito é pro Matheus, empurra diretamente no ataque, na meia para Flávio, Flávio faz a volta para cima da marcação, ele faz a manobra para cima do contrário, vem o Hamilton, Hamilton sumidão do jogo hoje, vem ali com Márcio Passos, vem agora com o Tsunami, perna esquerda, entregou por aqui com o David não teve o domínio da bola, volta para a equipe da Jacuipense, olha o Rossini agora pelo lado direito do campo, vai chegar primeiro o Canu, não quer brincadeira, recua para o goleirão que é o Luan. Olha o meu reloginho na capital do Amazonas, 16 horas e 20 minutos, tempo de jogo na arena mais bonita do Brasil. Passado jogados exatamente 20 minutos na primeira parte do espetáculo e no placar do Campeonato Brasileiro e da Série D, confira só comigo, torcedor. Manaus tem 0. Jacuipense também 0. Rio Mar FM 103,5. É show de bola. E o Rodrigo Fumaça está cometendo o mesmo erro do jogo contra o Botafogo da Paraíba. Ele vem com a bola, vem para cima da marcação e na hora que ele vai dar o segundo passe, ele erra, Ivan, de novo. É, realmente o Manaus hoje não está muito afoito, né? Você falou ainda há pouco, o próprio Hamilton, né, está um pouco lento hoje no jogo. Mas acho que é uma questão de ansiedade, né, Carlos? Precisa ganhar o jogo, sabe que os 3 pontos vai levar a equipe para junto do Ferroviário, vai deixar numa posição muito boa na tabela de classificação, mas eu acho que isso o jogador tem que esquecer. O gol vem naturalmente, né? Então, Manaus precisa ganhar, sim, mas precisa ganhar jogando futebol, encarando uma equipe da Jacuipense, que não é muito bobo, não é fácil de você encarar, não. Lá vem Manaus. E o Fumaça, vamos ver se acerta agora o Fumaça pra cima dele, e o Fumaça errou de novo o passe. Você entendeu a minha colocação? Entendi. Ele puxa e a bola principal, o segundo passe, ele erra. É verdade, realmente você tem razão, mas vamos ver, vamos torcer que o Fumaça acerte e que o Manaus melhore, né, dentro de campo. O jogo, volto a dizer, é muito igual, as duas equipes buscam o gol, mas não estão encontrando muita facilidade, não. A marcação é muito forte das duas equipes, viu, Carlos? Por isso, placar de 0-0. E olha essa defesa do goleirão do Jacuipense. E vem com o Edvan aqui, canetinha esquerda, ele vai levantar por baixo. Erra o passe, o Edvan. O lateral, ele entra por meio e usa a perna esquerda, porque ele não levanta com a perna direita, né, Ivan? Que ele é lateral direito, supõe que ele, a perna boa dele é a direita, né, Carlos? Mas é isso daí. Carlão, apenas para atualizar aqui o nosso placar, terminado o primeiro tempo lá no estádio, olha aí, no estádio Zamit, de Clipper 0, a equipe do JC de Itacoatiara também 0. E lá em Borba, realmente se concretizou. A equipe do Atlético Amazonense não apareceu pro jogo. A arbitragem esperou 30 minutos e deu a partida por encerrada. Carlão. Beleza, aí ficou caracterizado o WO, né? Exatamente, que vai ser ratificado pelo Tribunal de Justiça ou não, né? Dependendo da defesa do Atlético Amazonense, não sei qual a justificativa que eles vão usar, mas deve ser confirmado o WO pelo tribunal. E agora escanteio para a equipe amazonense, vai Daniel Costa, capricha, perna direita, vem viajando no primeiro pau, passa pela boca do gol, acho que um centímetro da cabeça do Hamilton, Cássio. Isso, passou muito perto, o Hamilton, camisa 25 do Manaus, não alcançou, tiro de retorno para Jacuipense, senhor Mexou. Já deixando um abraço aqui para o Lucas Araújo, que é o produtor do jogo aberto, e também para o Mestre Ugaldi, lá no Dom Pedro, homem show, todos ligados na 103,5. Beleza, obrigado pelo carinho da sua audiência nessa jornada esportiva. Ligue, participe conosco, 91425676. Faça como o Tony Filho, lá de Itabaiana, no interior de Sergipe. Olha, tem zap, então solte a sua voz rapidamente no rádio. Boa tarde, Carlos Martins. Boa tarde, Ivan Guimarães. Estou aqui na escuta aí da transmissão, que está 10. E Manaus para frente. É agora, Manaus. É a tua vez. Vamos dar o troco pro Jacuipense. É 2-0 no placar. Aqui quem fala é Jornal de Andrade, do Grande Vitória. Curtindo aqui o som da Rádio Rio Mar, junto com Manaus. Vamos que vamos. Gavião. Beleza, Jonan do Grande Vitória, obrigado pelo carinho da sua audiência. E lá vem a equipe do Jacuipense dando uma de teimoso outra vez pelo lado direito do campo, vem com o Daí pisa na bola, tá na dele, tem a marcação por ali do Márcio Passo, vem de novo pelo lado direito do campo, é o Daí, ele descobriu o Mauri por dentro, e vem com o Wesley domina, aparece fazendo corte por ali, Tsunami entrega para Daniel Costa, roubar na carteira do Daniel, lá vem o Jacuipense, toca a bola, faz a manobra na sua intermediária ofensiva, na diagonal, entrega por dentro, vem com o Daí até aterrado, é falta, hein, Cássio? Isso, falta para a equipe da Jacuipense. Uma falta ali foi aterrado pelo Márcio Passos, o 8 do Manaus Futebol Clube. Uma falta frontal para a equipe baiana, homem show, que deve levar muito perigo à meta do Gavião do Norte. É uma falta frontal na marca de 25 minutos na primeira parte do espetáculo. Vai para a batida da bola, tem três jogadores, quem ajeita carinhosamente é o Eldaí, hein, Cássio? Isso, camisa 8, Eldaí, ele que sofreu a falta, agora já se levantou por ali, homem show, e está se preparando, está tratando a pelota com carinho, o camisa 8 da Jacuipense. Beleza, tem por ali também o jogador que está com a chuteira rosa, ele ajeita carinhosamente a bola. Vicente. O Vicente, canetinha esquerda, é para ele essa bola. Vai para a batida da bola, o Vicente. Resvalou na barreira. Se vai dentro do gol, já era, hein, Cássio? Isso, porque o goleirão Gleivson já estava vendido do lance. Mas é tiro esquinado aqui pelo lado esquerdo para Jacuipense. Vamos ver ali quem vai na cobrança. É o Eldaí, homem show. O camisa 8, Eldaí. Ele vai levantar no bafafá. E ele vem devagar, devagar. Devagarinho, 0-0 é o placar nesse jogo difícil para a equipe do Gavião do Norte. Vai Eldaí para a cobrança, vai levantar no tititi, no bafafá, calado esquerdo, ele vai levantar com a perna direita, o juizão vai conversar por ali, sempre essa conversa que não dá em nada, essa que é a realidade, conversa que não dá em nada, empurra, vai autorizar o árbitro. Vai para a batida de bola, olha o Canu lá na área. Canu lá na área, levanta com perigo, jogada perigosa, afasta dali. O Edivan estava por dentro, minha gente. A bola vem viajando, tira de cabeça, Márcio Passo, volta para a equipe da Jaguipense, aqui pelo lado esquerdo do campo com Eldaí. Eldaí levanta no tititi, no bafafá, vai subir por ali o tsunami, a bola vai devagarinho lá pela pontinha direita, é lateral, é arremesso lateral em favor da equipe da Jacuipense. Ninguém vai se apresentar para cobrar esse lateral não, hein, Cássio? Isso, até o momento ninguém se apresentou. Agora vai devagar, devagarinho, homem show, camisa 5, Highland. Beleza! Jornada esportiva de grandes emoções no seu rádio. Sai, sai da frente, futebol sério é com a gente. Vai Highland para cobrança do lateral, lá pelo lado direito do campo. Vai ele para a cobrança. Estamos na marca de quase 29 minutos, 0 a 0, um placar teimoso na Arena da Amazônia. Ele vai levantar no tititi e no bafafá, tira de cabeça por ali, Patrick tira também, Daniel Costa despacha essa bola. A bola volta na zaga da equipe lá do Riachão do Jacuípe, vem com o capitão que é o Canu, recua ali. Pede pro Luan pegar essa bola, calma, domina, devolve para Luan, não tem ninguém em cima, o Manaus não faz uma marcação em cima, vem trabalhando o Canu com muita tranquilidade, ele abre pelo lado direito com o zagueirão, que é o Matheus pega, domina, puxa para a canetinha esquerda, ele faz a esticada de bola, procura por ali o jogador, que é o jogador Wesley, vai entrar na área, jogada perigosa, vai marcar o Jacuipense, apontou, atirou, é gol! Gol! Não, ele não tá dando não, ele tá dando impedimento do Wesley, mas deu mole ali. Teve um atleta, o Luiz Fernando, tentou puxar pela camisa e foi terrível, salvo pelo, né, Cássio? Bandeira ali, homem, foi salvo pelo bandeira, o assistente 2, Rafael Gomes, tentou puxar ali no meio do caminho o Luiz Fernando, quase a Jacuipense marca por aqui, agora infração a ser cobrada, favorecendo o Gavião do Norte, 87, Gleibson na cobrança. Um buraco que eu encontrei ali e vi na zaga da equipe do Manaus, hein? O Luiz Fernando tentou puxar o Wesley pela camisa. Tá meio complicado, né, Ivan? É, o jogo não é fácil, Carlos. O jogo é muito equilibrado. As duas equipes jogam. A Jacuipense segura um pouco. Ela não tá indo com tudo para cima. Ela já, você vê, o jogador demora para bater um lateral, escanteio. Quer dizer, a Jacuipense está se segurando como pode. Ela não está indo para cima, não. Ela está ficando um pouco tranquila. Ela vai esperar até o segundo tempo para ver como é que o jogo se comporta para ela partir para cima. Mas não é uma equipe boba, é uma boa equipe de futebol. E o Manaus está tendo muita dificuldade para penetrar na zaga da equipe da Jacuipense, cara. Beleza. Olha o meu reloginho. Na capital do Amazonas, 16 horas 30 minutos. Tempo de jogo. E na arena mais bonita do Brasil. Passados jogados exatamente 30 minutos na primeira parte do espetáculo. E no placar do jogo, confira, confira, olha o Rossini, vai entrar na área, demorou demais, apontou o Rossini, Hamilton de cabeça pra fora do gol, Cássio. Numa boa chegada do Manaus, uma trama aqui pelo lado direito do Fumaça com Rossini. Rossini cruzou para o Hamilton, cabeceou fraco por cima da meta do Luan. Tiro de retorno para Jacuipense, na arena mais bonita do Brasil. 0 a 0 é o placar de Prefeitura Municipal de Manaus. E vamos lá na Sala Nacional Internacional dos Esportes com Glaucio Henrique. Alguns jogos aí pelo campeonato é brasileiro, Glaucio. Tem sim, tem jogos em andamento, tem jogos já encerrados, viu, Carlos Martins? Em andamento pela Série A, o Bragantino vai empatando em 0 a 0 com o Goiás. Na Série B do Campeonato Brasileiro, o CRB vai vencendo a Ponte Preta por 1 a 0, jogo ainda em andamento. E na Série C, jogo em andamento também, o 13 vai perdendo do Paysandu por 1 a 0, Carlos Martins. Beleza, este é Glaucio Henrique da Sala Nacional Internacional dos Esportes, vem a equipe da Jacuipense por dentro com Flávio. Algum detalhe, Ivan, se você vai acrescentar? Não, ali eu não entendi por que o Rossini não, ele mesmo definiu a jogada, né? Ele estava sozinho, ele poderia ter dado mais um tapa na bola para frente e depois, olha que coisa horrível, né? e depois tentar bater pro gol, mas ele preferiu o cruzamento, a bola saiu muito alta e o Hamilton não conseguiu pegar da maneira que ele gosta sempre. A bola passou raspando na cabeça dele e foi pela linha de fundo. Manaus tem que ter cuidado, tem que acordar no jogo. O jogo é muito lento, Manaus não marca em cima, dá campo para Jacuipense, que apesar de não ser uma equipe também que está forçando muito o jogo, Carlos, mas é uma equipe que sabe o que faz com a bola, viu? E aqui é lateral em favor da equipe da Jacuipense, vem com o Vicente. Conosco a Rádio Jacuípe lá do Riachão do Jacuípe. Um abraço para a moçada, o Alan Rodrigues, o Nilson Oliveira e o coordenador Evandro Mota. E vem, Evandro Matos. E vem trabalhando a equipe do Manaus por dentro. Vem com Daniel Costa, toca rapidamente pelo lado esquerdo do campo. E vem com o Patrick, 32 minutos da segunda parte do espetáculo. Vem com o goleirão Gleibson, toca rapidamente para Gabriel. Gabriel abre aqui pelo lado direito para Luiz Fernando. Domina, que apara por aqui, ele vai fazer na manobra, vem, trabalha outra vez ali na cabeça da área, é com o Gabriel que toca na quarta zaga para Patrick, lá pelo lado esquerdo do campo, Patrick, canetinha esquerda, faz a manobra com o Tsunami, volta para Patrick, toca a bola na linha de zaga, vem agora com o Gabriel, aí recua pro goleirão ali, lá vem o Gleivson. Toca na lateral direita para Luiz Fernando, e vem com o jogador Edvan se complicando na saída de bola, a equipe do Manaus, e vem pelo lado direito com Luiz Fernando. Solte a sua voz rapidamente no rádio. Alô, Carlos Martins e Ivan Guimarães da equipe Bola de Ouro do Norte, aqui é Carlos Galho do Bairro da Paz, torcendo pelo futebol amazonense. Eu agora vou vibrar com um homem show na Rio Mar. Beleza, Carlos Guedes. Vamos aparecer com essa letra aí pra gente colocar uma música, uma melodia. E ela, essa bola esticada muito ali pelo lado direito, o Railan não conseguiu o domínio da bola. Olha o meu reloginho. Na capital do Amazonas, 16 horas 35 minutos. Tempo de jogo na arena mais bonita do Brasil. Passados jogados exatamente 35 minutos na primeira parte do espetáculo. Confira comigo o placar do Campeonato Brasileiro da Série C. Manaus. Em zero, placar teimoso. Jacuípense. Também zero. Beleza, um abraço para os meus amigos internautas. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Muita gente na live. Daqui a pouquinho a Ilha vai bater pra gente. Um abraço do nosso timaço. Um abraço pro doutor Portela, pro Cabo Medeiros e o Luiz Chinelão lá no sítio Rei da Glória. Um abraço também para Sabazinho Macedo e a dona Elisete. Um momentinho, Glaucio. Tem o Tsunami pelo lado esquerdo do campo. Ele domina com a canetinha esquerda, faz o cruzamento na área com perigo, vai marcar o Manaus. Tirou dali a zaga, ficou, mas não tá valendo nada. A batida do Rodrigo Fumaça foi horrorosa. Ainda bem que não tá valendo nada, né, Cássio? Isso, foi horrorosa a batida do Fumaça, mas já tinha falta por ali. O Hamilton cometeu a carga pesada no defensor da Jacuipense. Falta marcada, 0-0 é o placar da Arena, em nome de Atem. Pra você, ir mais longe, homem show. Beleza, Ivanzinho da Silva Guimarães. Faça mais uma leitura do espetáculo. Cara, vamos ver se esse primeiro tempo acaba, porque o Manaus ainda não jogou nesse primeiro tempo. Eu ainda não vi o Daniel Costa, apesar da qualidade que ele tem. Não sei o que está vendo. Ele hoje não é o mesmo jogador, né? Não sei, a bola não está passando por ele. O Manaus está tentando fazer ligação direto, que não é bom. Se você tem alguém no meio de campo com qualidade, passa por ele, que aí ele sabe o que vai fazer, né? O próprio Hamilton, você já se referiu, não faz uma grande atuação. Então o Manaus, tomara que vá para o vestiário, o treinador Luizinho converse, veja o que está acontecendo e que o Manaus volte no segundo tempo para jogar o futebol que nós sabemos que tem e que precisa desse resultado hoje contra a equipe da Jacuipense, que não é uma equipe à toa, é uma equipe que joga bem, né? Se sente bem no gramado da Arena da Amazônia, Tanto é que pressiona sempre a equipe do Manaus, muito embora não seja aquelas situações claras de gol, né, Carlão? Beleza, e o Tsunami de novo errou outro passe, ele insiste com o Tsunami, com Renan no banco do banco de reserva, e lá vem a Jacuipense, jogada perigosa, faz o corte por ali, o Edvan, lateral direito, despacha essa bola de qualquer maneira, deu errado, olha o Mauri, faz o cruzamento, gol da Jacuipense, gol da Jacuipense, Wesley. De cabeça, é numa jogada pelo lado direito, essa bola estava rondando por ali, goleirão não saiu, entrou Wesley de cabeça, 37 minutos, na primeira parte do espetáculo, o Ivan dizia, Manaus não está bem, a zaga não está bem, o Wesley, confira comigo agora o placar do jogo. A Jacuipense tem um, o Wesley, número 22, o Manaus tem zero. Deu mole o Gavião do Norte, hein, Cássio? Deu mole, uma saída errada aqui pelo lado direito do Edvan. O Eldaí meteu na área, meteu no bafafá e o Wesley subiu soberano de Cuca Legal, estufando a cidadela aí do goleirão Gleibson, que foi e não achou nada, homem show. Agora na arena, o Manaus tem zero, a Jacuipense tem um. Ivanzinho da Silva Guimarães, faça aí uma leitura do espetáculo. O Manaus sofre o gol numa falha da defesa pelo lado direito. É, a falha do Edvan aqui do lado direito, ele tinha a bola dominada. Mas você sabe onde começou a jogada? Sim, o Tsunami aqui, lá errou o passe e lá aí, do lado esquerdo. Mudou de lá para cá. Exatamente. E o Edvan com a bola dominada lá quase na linha de fundo. Em vez dele ou tocar para a linha de fundo ou botar para a lateral, que o campo estava aberto para ele, ele tentou sair no chutão, Carlos. A bola bateu no jogador da Jacuipense. Você já reparou o tamanho do Wesley fez o gol de cabeça? Exatamente. Os dois zagueiros do Manaus são bem mais altos. Exatamente. Né? Então, veio o cruzamento, o jogador subiu e testou dentro da pequena área, em cima também do goleirão Gleidson. Ninguém tirou e a bola entrou. E a Jacuipense faz 1-0. E é por isso que eu disse, tomara que esse primeiro tempo termine com o placar de 0-0, para ver se o Luizinho consegue fazer o Manaus voltar pro segundo tempo e jogar futebol, porque até agora não jogou, cara. E lá vem Tsunami, toca rapidamente na intermediária para Márcio Passo, abre aqui pelo lado direito do campo com Edvan, lá vem Edvan, redomina, vai passar da linha divisória do gramado pelo lado direito do campo, entrega para Rodrigo Fumaça, 1-0 para Jacuipense, lá vem Rodrigo Fumaça, entrou por ali por dentro para Rodrigo Fumaça, veio por baixo Vicente, a lateral em favor da equipe do Manaus pelo lado direito do campo. Vai Edvan, capricha esse lateral, vai jogar lá no tititi e no bafafá, vai para a batida de bola do lateral pelo lado direito, ele levanta a bola, vai viajando, vai muito lento, vamos ver quem sobe por ali, subiu a zaga da equipe da Jacuipense, fica com Márcio Passos, abre pelo lado esquerdo do campo com Tsunami, lá vem Tsunami, toca na intermediária ofensiva para Márcio Passos, por dentro para Daniel Costa, faz o corte ali, e lá vem o Wesley de novo, chega primeiro aqui Luiz Fernando, toca essa bola, recua ali para o goleirão que é o Gleibson. Olha o meu reloginho, na capital do Amazonas, 16h40, tempo de jogo, e na arena mais bonita do Brasil. Passados jogados exatamente 40 tinha na primeira parte do espetáculo e no placar da Série C do Campeonato Brasileiro, confira, confira, só comigo, torcido. Manaus em zero, Jacuipense em um, e lá vem a Jacuipense, sai da meta o goleirão, e Gleibson jogando, vem com essa bola, e Daniel Costa deixou ficar, não tá bem a equipe do Manaus, uma pena que vai pro intervalo perdendo de 1-0, hein, Ivan? É, o que tudo indica sim, né, Carlos? É por isso que eu falava anteriormente, tomara que acabe esse primeiro tempo no 0-0, para que o treinador no vestiário possa mexer com a equipe, o time não joga bem, nem o Daniel Costa, que é o grande nome da equipe do Manaus, não faz uma boa partida hoje, o Hamilton também não, o Fumaça erra muito os passes, a defesa bate cabeça toda hora aqui, quer dizer, então é uma tarde para esquecer, pelo menos esses primeiros 45 minutos, tomara que o Manaus esqueça no vestiário e volte pro segundo tempo para jogar. Tá muito fácil para Jacuipense jogar, viu, cara? E olha o cruzamento de novo, procurava o baixinho Wesley. E vem a Jacuipense pelo lado esquerdo do campo com o Vicente, toca rapidamente para Mauri. Mauri vai por dentro, tem habilidade, canetinha esquerda, apontou, atirou! Opa! Fora do gol! Se não desvia no meio do caminho, era saco, hein, Cássio? Se não desvia, era caixa, mexeu, era caixa. A Jacuipense chegando novamente com perigo e quase marca o segundo. É tiro esquinado agora para a Jacupa, lá pelo lado direito, camisa 8, Eudaí. Ele vai devagar, devagarinho, mas vai levantar no bafafá. Beleza, depois do escanteio, a presença do Auília, nossa live tá bombando, Auília. Muita gente, depois do escanteio vai para a batida de bola. Eudaí, 1-0 para a equipe do Riachão do Jacuípe. Perna direita, ela vem viajando com perigo na área, subiu por ali a zaga da equipe do Manaus, tira Luiz Fernando, tira também o Hamilton, de qualquer maneira abre pelo lado direito do campo com Daniel Costa, ele tem o Rodrigo Fumaça, veio por baixo, fez o corte por ali, levanta a Fumaça e vem trabalhando por dentro por ali, o Ranieri pega, domina, vem jogador que é o Hamilton, entrega para Márcio Passos, abre aqui pelo lado direito do campo com Daniel Costa, faz o lançamento lá, aparece no meio do caminho o zagueirão Matheus fazendo o corte, a lateral aqui pelo lado direito, Fumaça já cobrou, entrega para Daniel Costa, faz a manobra aqui pela meia direita, abre para Fumaça, lá vem o Fumaça, faz o cruzamento na área com Rossini. Definitivamente nada dá certo para a equipe amazonense, hein, Cássio? Nada dá certo, agora a bola cruzou ali, extensão da grande área, não achou ninguém, homem show, se perdeu lá pelo lado direito, arremesso manual para a equipe da Jacupa, vai lá ele, o Railan na cobrança. Olha o meu reloginho, na capital do Amazonas, é 16 horas 45 minutos. Tempo de jogo e na arena mais bonita do Brasil. Passados jogados exatamente 45 minutos na primeira parte do espetáculo e no placar do jogo, confira comigo, torcedor. Manaus tem 0, Jacuipense tem 1, e lá vem a Carlos Martins. Sou eu na maior audiência no Rádio Esportivo Brasileiro. Vai o Edvan, faz o cruzamento. Ele entrega para Rodrigo Fumaça pelo lado esquerdo do campo. Entrega para Daniel Costa. Capricha Daniel. Entregou para Fumaça. Entrou na área, fez o cruzamento. Não teve ninguém. O Fumaça ele tinha que colocar na marca do pênalti, né, Cássio? Isso, tocar para trás, né, mexeu. Agora 12 minutos de acréscimo, escanteio pelo lado direito para o Gavião do Norte. O Daniel Costa, ele vai levantar no bafafá. Quem sabe agora, torcida amazonense, vai para a batida de bola, Daniel Costa, perna direita, ela vai viajando por ali com perigo. Tira dali o Railan, a bola tá na área, vai marcar, atenção, apontou, atirou, defendeu, é gol! Gol! Gabriel Davidson! Ele acreditou! Ele dominou! Ninguém marcou! Ele acreditou, mandou pro fundo do barbante. O goleirão aceitou. Ela foi morrer no fundo do barbante. A rede balança, o placar avança na marca. 46 minutos na primeira parte do espetáculo. Está empatado o jogo. Gabriel Davis, Manaus 1, Jacuipense 1. E que maravilha de gol Cássio. Saiu na hora certa, no levantamento pelo lado direito do Daniel Costa. O Hamilton ganhou pelo alto do Canu e a bola caiu nos pés do Gabriel Davis. Ele que fez 31 anos ontem, homem show, ganhou de presente esse gol que empata aqui na arena. O duelo entre Manaus e Jacuipense em 1-1, fim de papo, homem show. Beleza, Trilo apito, o árbitro está terminado o primeiro tempo. Rapidamente, Ivan, ainda bem que vai pro intervalo com empate. O gol caiu do céu. Caiu do céu, eu ia dizer isso para você. No escanteio cobrado pelo Daniel Costa, aí quem bateu cabeça foi a zaga da Jacuipense. Todo mundo ficou procurando a bola. E quem achou ela? Foi o David, né? Ele dominou e o goleiro também ficou perdido. E ele tocou no cantinho do goleiro, empatando o jogo. Mas olha, é um gol que realmente para trazer tranquilidade. Esperar, volta a dizer. Não foi o 0-0, foi 1-1. Que o Luizinho consiga ver o que, que aconteceu nesses primeiros 45 minutos. Que o Manaus não jogou, hein, Carlão? Beleza, final de primeiro tempo na arena mais bonita do Brasil, Manaus 1, Jacuipense também 1. Vamos com a nossa live aqui rapidamente, audiência total. Diga lá, a William, boa tarde. Boa tarde, Carlos, boa tarde, Ivan, a toda a nossa equipe. Até tá o William Abreu paquerando aí, obrigado pelo carinho da sua audiência, secretário William Abreu. Vamos lá, o Raniel Queiroz, Jander Brito, Evandro Neto, Clarice Oliveira, Daniel Sami, Miguel Rego, Gilson Arruda, Cássio Quaresma, Gabriel Clarivé, Pedro Rodrigues, Raniel Suqueiroz, o Breno Araújo, Evandro Neto, Remo da Vila da Prata, Fernando Lobato, Gustavo Gama e o Jackson Moreira e tudo são torcedores da Jacuipense lá do Riachão de Jacuípe, Carlos. Beleza, obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos lá na Sala Nacional, Internacional dos Esportes, com o nosso amigo Glaucio Henrique, o bom mineiro de Belo Horizonte, torcedor do Cruzeiro. E o Cruzeiro joga amanhã, domingo, hein, Glaucio? O Cruzeiro joga domingo, meu amigo Carlos Martins. E eu vou te contar uma coisa, haja coração, né? Tem que vencer esse jogo aí contra o Náutico para sair da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, na Série A, né? Vai dando aí Bragantino 1-0 sobre o Goiás. Daqui a pouquinho vamos ter Ceará e Coritiba, Atlético Mineiro e Sport. Na Série B do Campeonato Brasileiro, o CRB vai vencendo a Ponte Preta por 1-0. Jogo também já está caminhando aí para sua etapa final. Ainda hoje também vamos ter Sampaio Correia encarando o Cuiabá e o América Mineiro encarando Confiança. Na Série C, o Manaus, com a narração brilhante do Carlos Martins e os comentários de Ivan Guimarães, vai empatando com a Jacuipense. Jogo em andamento também, o Paysandu vai vencendo o 13 e daqui a pouquinho vamos ter Remo enfrentando o Imperatriz. Daqui a pouquinho, todas as emoções do segundo tempo de Manaus e Jacuipense na voz vibrante do Carlos Martins. Já já pra você. A transmissão da jornada esportiva na Rio Mar FM é um oferecimento de Samel, planos de saúde. Atem, para você ir mais longe. Amazon Norte, transporte com rapidez e segurança. Prefeitura de Manaus e Governo do Amazonas. O Hospital Samel está comemorando uma nova conquista. Agora o padrão que você já conhece dispõe de 3 novas unidades hospitalares. No Shopping Manaus Via Norte e nas avenidas Getúlio Vargas e Grande Circular. É mais conforto, comodidade e cuidado para a sua família. Afinal, quando estamos mais perto, tudo fica melhor. Sempre que precisar, estamos aqui. Samel Planos de Saúde. Quer transportar sua carga com rapidez e segurança? Então conheça Amazon Norte Carga. Transportes aéreo e rodofluvial com rapidez e segurança. Trabalhamos com içamento e remoções de cargas pesadas e leves. Transporte de cargas fracionada, cheia, carga seca e encomendas urgentes. Amazon Norte Cargas, Avenida Lourenço da Silva Braga, número 100, no centro. Fone 3622-0304 ou 991-2945 56. O melhor para a sua carga é na Amazon Norte Cargas. Chegamos para revolucionar no ramo de estética automotiva. Kepio Manaus traz um novo conceito de lavagem fit a seco. Lavagem de motor, lavagem com enceramento profissional. Levamos conforto, comodidade e qualidade nos serviços oferecidos até você. Nosso valor está abaixo do mercado neste ramo. Confira. Ligue 984-17-5245 e agende seu horário. Não cobramos taxa. Kepio Manaus, realizando o que temos de melhor para você. Pegar ônibus virou uma dor de cabeça para trabalhadores e estudantes. Agora vem ex-prefeito, ex-governador, prometendo resolver. Mas não vai não. Eles são da mesma turma e são todos amiguinhos das empresas de ônibus. Com a gente vai ser diferente. As empresas vão botar ônibus novos e abrir a planilha do preço da passagem. Eu não sou amiguinho de dono de empresa. Vamos garantir um ônibus bom e diminuir o tempo das viagens. Coligação Manaus pela Vida, pelos pobres, PT, PSOL e Rede. Na hora de organizar sua casa com praticidade, seja qual for seu estilo, só a importadora Nova Olinda lhe oferece variedades em plásticos, produtos em vidros, garrafa térmica da marca Tramontina, talheres e artigos em inox. Tudo isso e muito mais você vai encontrar na importadora Nova Olinda. Importadora Nova Olinda. A tradição faz a diferença. Rua Leovegildo Coelho, 273 Centro. 3633-2910. Rosário, oração querida. Rosário, pedido e gratidão. No mês do Rosário, a Paulinas oferece várias opções para você se aprofundar em um roteiro de fé. Como o livro Com Maria e o Papa Francisco em Oração, um roteiro mariano com reflexões do Papa e acesso a uma playlist nas plataformas digitais. Venha para Paulinas no mês do Rosário. Paulinas, sempre perto de você. Avenida 7 de Setembro, 665. Telefone 3633-4251. Estamos chegando aí pra te conhecer, mas tem que ter alguém em casa pra nos receber. Vamos renovar o seu cadastramento e garantir a qualidade do atendimento. Amazonas Energia pede permissão pra chegar e fazer na hora a atualização. Vamos chegar em sua casa e anotar seus dados, e você ainda pode sair premiado. Receba bem a Amazonas Energia. Atualize o seu cadastro e concorra a TVs, videogames, geladeiras, motos, carros. São mais de 100 prêmios. Amazonas Energia, 24 horas com você. 19. Cada um tem a sua história. Cada um faz parte da história do outro. E todos escrevem a história de Manaus. Trabalhando, vencendo barreiras, estreitando laços, inovando, surpreendendo, salvando vidas, celebrando. São mais de 2 milhões de parabéns para a nossa Manaus. 19. Coligação Juntos Podemos Mais. Podemos, MDB, PSL e Cidadania. Minha sede em você tem a marca de beijo no corpo, na cara suada, beijo na boca, blusa molhada, meu amor. Mata minha sede, você é Iara. Iara, a marca da água mineral. Rádio Davi 70. Nós estamos aqui diante de vocês para assumir compromissos que o transporte coletivo vai melhorar, que a educação vai melhorar, que a saúde vai melhorar, que o desemprego vai diminuir, que nós vamos fazer políticas públicas de inclusão social, o esporte, o lazer, o meio ambiente, em todos os âmbitos. Nós vamos ter crescimento porque nós temos amor pela nossa cidade. Davi 70, prefeito. Rota Vice. Coligação Avante Manaus. Avante. Democratas. PROS. PTC. PMB. PRTB. Quem faz mil coisas também merece mil maneiras de se sentir linda. No catálogo Romanel tem uma variedade de joias folhadas de fino acabamento com as últimas tendências. No seu estilo, glamourosa, fashion ou romântica. Seja uma revendedora Romanel. Shopping Via Norte, São José, Marechal Deodoro, DB Nova Cidade e Doutor Moreira. Ligue 3211-3300. O WhatsApp 99490-3001. Manaus pela Vida, PSOL. Meu nome é Herbert Amazonas, meu número 50200, prefeito Zé Ricardo 13, vice Marclise, por melhores condições de trabalho, mais emprego e salário. Daniela Massulo, 50600, uma outra história precisa ser contada. Vamos combinar, professor Gevaldo 50100, Zé 13, prefeito. Pela política da vida real, bancada coletiva 50123. Por uma Manaus pela Vida, vote nos vereadores e vereadoras do PSOL. Vote 50. Fundação Rio Mar, uma rede de amigos que evangeliza a Amazônia. Informa a hora certa. Na Rio Mar FM, agora 4:56. Amigo ouvinte, quer fazer parte do Clube Amigos da Rio Mar? Ao se tornar amigo, você ganha mensalmente um livro para o seu crescimento espiritual. Recebe a revista da Arquidiocese de Manaus, ganha descontos com os parceiros conveniados e participa de todas as promoções da Fundação Rio Mar. Seja um amigo da Fundação Rio Mar. Ligue 3198-0903. Converse com a gente pelo WhatsApp ou acesse o site Rádio Rio Mar Clube. Rádio Rio Mar FM, 103,5 MHz. Rádio Rio Mar, Manaus, Amazonas, Brasil. Divertindo, informando, educando. Sempre ao seu lado a gente está. Para as nossas crianças, jovens e toda a família, sintonize Rio Mar. Nossa missão é promover a cidadania e com amor evangelizar. Sintonize a frequência da alegria. Sintonize Rio Mar 103,5. Rio Mar 103,5. Rio Mar. Divertindo, informando e educando. Rádio Rio Mar 103,5. Rio Mar 103,5. Rio Mar. Divertindo, informando e educando. Rádio Rio Mar. Rádio Rio Mar. A transmissão da jornada esportiva na Rio Mar FM é um oferecimento de Samel, planos de saúde. Atem, para você ir mais longe. Amazon Norte, transporte com rapidez e segurança. Prefeitura de Manaus e Governo do Amazonas. Voltei na maior audiência no rádio esportivo brasileiro. Da Arena da Amazônia, palco de grandes acontecimentos do nosso futebol. Manaus vai empatando com a Jacuipense 1-1. Ivanzinho da Silva Guimarães está chegando para contar a história desse primeiro tempo para você. Olha, Ivan Guimarães. Olha, Carlos, é um primeiro tempo que não tem muita coisa para contar, não. As duas equipes, apesar de jogarem para vencer, a gente via essa vontade, mas um jogo muito lento. A Jacuipense, para bater um escanteio, demora uma vida para quem vai cobrar. Bater um lateral, o cara sai daqui da zaga para bater o volante, para bater um lateral lá na bandeirinha de escanteio. Então a Jacuipense está na dela, e a gente entende. O placar de empate para ela não é o maior resultado. Ela está jogando fora de casa. E ainda por cima, ela tem a equipe do Manaus colada nela. O Manaus, ela tem 14. O Manaus tem... o Manaus pode ir a 17. O Manaus tem 14, né? Então, o Manaus indo a 17, o Manaus fica bem na foto, chega junto da equipe do Ferroviário e tem tudo para na próxima sua partida, que será fora de casa, mas não é um jogo que a gente tenha também assim de dizer que é contra o Paysandu. É, o jogo é em Belém? É. Mas o Paysandu não vinha bem na competição, né? Tanto é que é o que a gente costuma dizer, o Paysandu e essas competições esse ano, as competições nacionais, são jogos que, né, é tudo é imprevisível. O Paysandu hoje está jogando lá contra o 13 que vem de duas vitórias consecutivas, né? Aí perdendo em casa hoje para a equipe do Paysandu. Então, quer dizer, pessoal, é complicado. Todo mundo, por isso que a gente não arrisca a cravar quais são os quatro que vão passar, né? Quais são os rebaixados, não dá pra gente cravar. É uma competição muito igual. Uma hora você ganha em casa, aí vai e perde fora de casa. Aí outra vez você perde em casa, ganha fora de casa. Quer dizer, então é muito complicado, né? mas a equipe da Jacuipense não é uma equipe boba, é uma equipe que sabe o que quer, se portou muito bem, uma equipe que quando tinha bola sabia tocar, até porque o Manaus não jogava. Eu até por volta dos 30 minutos, 30 e poucos minutos, dizia: olha, Carlos, vamos torcer para que esse jogo termine com empate de 0-0, para ver se o Luizinho consegue fazer o Manaus voltar para o segundo tempo e jogar futebol, porque o Manaus não fez um bom primeiro tempo. O próprio Daniel Costa não foi o mesmo jogador, o Hamilton não jogou bem, o Fumaça erra muitos passes, o Tsunami continua não rendendo, não sendo aquele lateral que a gente esperava que fosse. Eu acho que em algum momento, sei lá, talvez o outro que vinha jogando seja até melhor que ele. Então realmente são coisas que a gente precisa ver como é que o Manaus vai se comportar. Manaus vai voltar para o segundo tempo, vamos ver se vem com alteração ou não. A equipe do Botafogo já foi obrigada a fazer uma alteração por motivo de contusão. O treinador ainda tem 4, pode tentar alguma coisa. E o treinador Luizinho tem o direito de fazer as 5 substituições. Vamos ver o que é que ele pensa no jogo. Eu acho que daqui a pouquinho ele começa a mexer, né? Ele deve, como sempre tem feito, tirar o Tsunami daqui a pouco, né? Jogar o próprio zagueiro que ele sempre coloca lá para jogar de lateral, naquela posição que ele gosta, né? De o Patrick, e sei lá, daqui a pouquinho aparece aí, né, o próprio zagueiro que foi titular durante muito tempo na equipe do Fast Club do Manaus, o Spice. Então vamos ver como é que o treinador vai pensar essa equipe. Eu acho que em princípio não vai mexer, não vejo ninguém ali em posição de entrar em campo. E o pensar do Cássio, tem alguma mudança por aí, Cássio? Até o momento nenhuma, Ivan. Nem no Jacuipense, nem mesmo no nosso Manaus, né? Isso, nada mudou por aqui até o momento. Então pronto, se nada mudou lá embaixo, por aqui também não. O placar continua 1-1. Quem é que volta para esse segundo tempo, hein, Cláudio? Eu voltei na maior audiência no Rádio Esportivo Brasileiro. Sai da frente, futebol sério com a gente. Aqui não tem tititi e nem bafafá. E também não tem bafafá nem tititi. Quero te ouvir no zap nessa jornada esportiva. 91425676. Solte a sua voz rapidamente no rádio. Saída de bola para a equipe do Manaus. Você acompanhou atentamente com o brilhante comentário de Ivanzinho da Silva Guimarães, contando a história de Jacuipense 1, Manaus 1. Está rolando a bola no segundo tempo. E lá vem a equipe do Manaus aqui pelo lado esquerdo com Patrick. Patrick puxa essa bola, entrega para Tsunami. Tsunami volta para Patrick pelo lado esquerdo do campo, por dentro, entrega para Márcio Passos. Deu errado, Márcio Passos. Deu errado, Márcio Passos. E lá vem ali Daniel Costa. E agora é uma falta em cima do Daniel Costa, Cássio. Isso, uma carga pesada ali no camisa 22. O Wesley da equipe das Jacupa mexeu, falta para o Manaus. Muito próximo ali ao grande círculo, o Márcio Passos, camisa 8, na cobrança. Pode errar, rapaz. Ele não deu amarelo, não, deu nessa não, jogada? Não, não deu nada. Mas era pra ter dado, né? O jogador, ele veio por cima, né? E quase que atingiu o nosso Daniel Costa, que seria uma preocupação pra gente, né, cara? E num erro bobo do Exatamente. Márcio Passos. Errou, lá vem contra-ataque, não Com tem certeza jeito. Absoluta. Carlão, a cena vai bater. Tomara que você que acertou, tá acertando lá. Acerte aqui o placar que você me disse que vai ser no segundo tempo. JC abre o placar lá no Zamit e ganha da equipe do Clipper de 1-0. 30 minutos do segundo tempo. JC 1, Clipper 0. Carlão. JC é uma equipe muito boa, viu? Assistiu o jogo com onde ele venceu o Galo por 2-1. É uma equipe bem montada, com o Raiz cifrando um gol. E vai derrotando aí o Clipper por 1-0. E olha o zap, solte a sua voz rapidamente no rádio. Alô, Trepidantes, que é o Júlio de Boa Vista. Hoje eu tô com o Hi-Fi pra ouvir os Trepidantes. O Manaus vai ganhar 2-0, amanhã o Fausto ganha também 2-1 lá em Vilhena. E quando o Ivan Guimarães trouxer os peixes, a gente passa na Maisena e Frita pra arrumar pro seu Zezé e seu Domingo. Manaus vai ganhar pra dar de presente pra cidade de Manaus, que é aniversário hoje. Bom jogo pra nós, trepidante! Aí, beleza, Júlio de Boa Vista. E agora o Márcio Passos, ele vai levar amarelo, porque ele entrou numa bola ali, uma bola boba, Ivan. Boba, boba, boba. É, eu acho que foi mais ou menos a jogada parecida com o que o jogador da Jacuipense fez com o Daniel Costa, que não levou o cartão amarelo. E agora o Márcio Passos levou o cartão amarelo. Pra mim foi a mesma jogada. Ele veio por cima contra o Daniel e agora também o Márcio Passos veio por cima, por isso ganhou o amarelo. Tinha que usar o mesmo critério, seu juiz. Se deu aqui, tinha que ter dado lá, né, Carlão? E agora ele distribuiu também pro Márcio Passos, número 8, e pro Mauri, número 11, da Jacuipense, hein, Cássio? Isso, pela reclamação, o Maurinho, o Márcio Passos ali pela carga pesada, o Michel, e ele tá confuso ali, ele não sabe agora para quem ele vai aplicar cartão amarelo. Ele está ali rodeado de tantos jogadores do Manaus quanto da Jacuipense. Ele tá chamando pro lado, né? E continua com o cartão na mão, né, Cássio? Continua com o cartão na mão, agora sim. Vem ele pra cá agora. Hamilton, camisa 25, ele tá fora do próximo jogo do Manaus. E de novo, né, numa falha do Márcio Passos, ele deu uma rapa. Ele deu uma rapa no jogador da Jacuipense pra matar a jogada. E fechou o tempo, ainda bem que acalmou, né, Ivan? Exatamente, fechou o tempo. O tempo no campo de jogo, eu tô falando. Exatamente, eu ia dizer, até porque a temperatura é agradabilíssima hoje à tarde aqui na Arena da Amazônia. Ô, Michel. Chama, falou. Agora o Manaus é uma grande perca, né? Para o próximo jogo, o Hamilton não enfrenta a equipe do Paysandu. É verdade. E olha, essa bola vem lá com o goleirão, que é o Luan da equipe baiana. Vem no interior da sua grande área, ele pisa na bola, não tem pressa. 1-1 o placar, está empatado o jogo. E vem com o Matheus. Matheus pega, domina, abre aqui, vem trabalhando agora. É com o Flávio. Flávio domina, tá na dele, abre pelo lado direito com o Railan. Lá vem o Railan, tem microfone aberto por aí. Vem trabalhando por aqui o Patrick, zagueirão da equipe do Manaus. Vem o Patrick pelo lado esquerdo do campo, vem viajando, só tira de cabeça por ali o Railan, vem com o Daniel Costa, jogada sensacional, abre pelo lado esquerdo do campo, opa, uma falta e tem que pintar amarelo, hein, Cássio? E vai pintar, homem, show, camisa 5 da Jacuipense, Railan, ele passou o rodo no camisa 10, Rossini, agora falta aqui pelo lado esquerdo de ataque do Gavião do Norte, vai na cobrança o Daniel Costa, camisa 88. Sabe agora, torcida amazonense, conosco a Rádio Jacuípe, lá do Riachão do Jacuípe, do nosso amigo coordenador Evandro Matos, o Alan Rodrigues e o Nilson Oliveira. É uma falta em favor da equipe do Manaus aqui pelo lado esquerdo do campo. Rossini está na horizontal, Cássio. Está na horizontal, Michel. E o Vilaça e o Dr. Lucas Mitoso já estão no atendimento. E cartão amarelo pro Railan. Agora tem 4 cartões amarelos, 2 para o Manaus, o Márcio Passos e o Hamilton, 1 para o Railan, número 5, e 11 a Mauri. E vai para a batida de bola, Daniel Costa, capricha, Daniel Costa. Camisa número 88, vai para a batida de bola com a canetinha direita. Ele vai levantar no tititi, no bafafá. A bola vai viajando com perigo, bora ver agora, atenção, a cabeçada para... Fora do gol, escanteio. E vai o Daniel Costa devagarinho pra batida, Cássio. Aqui pelo lado esquerdo, tiro esquinado para o Gavião do Norte, 88 nas costas, o Daniel Costa. Ele vai levantar no bafafá, quem sabe o segundo do Gavião do Norte. Quem sabe agora, a torcida amazonense, a expectativa é grande. Vai pra batida da bola, Daniel Costa. Vai pra batida, perna direita, vai viajando com perigo, passa por todo mundo. É lateral para a equipe lá do Riachão do Jacuípe. Olha o meu reloginho. Na capital do Amazonas, 17:08. Tempo de jogo na arena mais bonita do Brasil. Passado jogados exatamente 7 minutos na segunda parte do espetáculo. E no placar do jogo, confira comigo, torcedor. Manaus. Tem 1. Jacuípense. Também um. Rádio Rio Mar. E a lateral em favor da equipe da Jacuípense. Vai Railan para cobrança. Procura, trabalhava. Ele trabalhava por ali procurando o Eldair. Lateral em favor da equipe baiana aqui pelo lado direito do campo. Vai para a batida de bola por aqui. Railan, camisa número 5. É 1-1 é o placar aqui na Arena da Amazônia. Vai para a batida de bola. Railan aqui pelo lado direito do campo. Ele vai levantar essa bola. Entregou por ali para Eldair. Pega, domina. Tá na dele. Vai por dentro. É o Flávio. Toca rapidamente no interior do círculo central. Com o Canu que abre. E na esquerda. Forçou demais em cima do Vicente, hein, Cássio? Forçou um verdadeiro tijolo ali do capitão Canu. Arremesso manual para o Manaus. Lá pelo lado direito, Edivan na cobrança. 1-1 é o placar de Samuel. Vai, Edivan, para a cobrança. 1-1 é o placar. Agora vem com Fumaça. Fumaça errou o passe de novo. E olha o contragolpe. E ele ficou parado lá. Ele erra o passe e fica parado lá, né, Cássio? Isso, ele errou e ficou parado oferecendo contra-ataque para Jacupo. Ainda bem que deu tudo errado, mexeu. Sai o Manaus aqui pela esquerda com o Patrick. Quando será que o Fumaça, numa saída de bola dessa pelo lado, ele vai acertar o passe, hein, Cássio? Isso, tem que acertar, né? Tem que aprimorar mais. A gente espera logo que ele acerte, que está no comecinho do segundo tempo ainda. E o Ranieri agora vem por ali trabalhando no meio do campo. Mauri pega, domina, faz a manobra por dentro, sai do primeiro, sai do segundo. E deu uma recuada para o zagueirão, e que é o Matheus. Entrega essa bola por ali para Ranieri. Apareceu no meio do caminho o Hamilton. Saiu lá pelo lado esquerdo do campo, é lateral em favor da equipe da Jacuipense. Vai se posicionar para a cobrança por ali. É Vicente, camisa número 18. Está empatado o jogo. É Série C do Campeonato Brasileiro. 1-1 é o placar. Vai para a cobrança de bola lá pelo lado esquerdo do campo, o Vicente, camisa número 18. Ele vai devagar, devagar, é devagarinho. Estamos nos aproximando de 10 minutos da segunda parte do espetáculo. A bola vem viajando ali e com o centroavante, que é o Dinei. Vai por ali o Daniel Costa, volta para a equipe da Jacuípense com o Mauri. Mauri pega, domina por dentro, entrega, vem com o Eldair. Lá vem o Eldair, sai do primeiro. Eldair faz a volta para cima do contrário, faz a quebradinha de asa pelo lado esquerdo do campo. Foi um tijolo também. Eles também erram bastante passes também, né, Cássio? Para a sorte do Gavião do Norte. Lá vem com ele, Patrick, aqui pela esquerda. E errou de novo o passe. Lá vem a equipe do Jacuipense. A bola chega por ali. Tsunami não quer brincadeira. Volta pro jogador Vicente. Vicente com a canetinha esquerda. Entregou para Mauri. Abre pelo lado esquerdo do campo. Vem com Ranieri. Ranieri passa do primeiro no bico da grande área. Vem agora com o Flávio. Flávio domina. Curtinho para Mauri, intermediária ofensiva, ele faz a manobra na intermediária, recua pro zagueirão na linha de virada do gramado com o Matheus, que abre pelo lado direito do campo, vem com Railan, veio por baixo, por ali o Tsunami, e o Railan sentiu, Cássio, número 5 da Jacuípense. Sentiu, tá com a mão ali no tornozelo direito, o Railan está caído no tapete verde da arena, jogo paralisado, mas é arremesso manual para a equipe da Jacupa aqui pelo lado direito. 1-1 aqui na arena, é o placar de Amazon Norte. Olha o meu reloginho. Na capital do Amazonas, 17:10. Tempo de jogo e na arena mais bonita do Brasil. Passados jogados exatamente 10 minutos na segunda parte do espetáculo. E no placar do jogo, confira comigo, torcido. Manaus tem um. Jacuípense também um. Carlos Martins. Sou eu, na maior audiência no rádio esportivo é brasileiro. E lá vem o Manaus com o Edivan lá pelo lado direito do campo. Ele pega, domina, faz a volta para cima do contrário. Errou o passe. E de novo, vem o Márcio, passo de cabeça, entrega para Edivan. Edivan para David. Errou o passe, o Manaus de novo. Lá vem a equipe, é da Jacuípense, e vem com Vicente, empurra, faz a manobra pelo lado esquerdo com o Mauri, se manda, vai embora. Lá vem o Mauri no espaço vazio. Será que chega primeiro o goleiro? Chegou primeiro o goleiro e tira essa bola, não quer brincadeira não. O goleirão do Manaus FC, Cássio. Bola pro Mário, que o jogo é de campeonato, homem. Show lá pelo lado esquerdo, arremesso manual para Jacuípense. O 18, Vicente, vai na cobrança. Ivanzinho da Silva Guimarães, algum detalhe? Muito apressado o jogador para pegar a bola e bater o lateral, né? O placar de 1-1 tá bom pra ele. Pra eles tá bom, né? Eles estão indo a 17 pontos. O Manaus vai indo apenas a 15, né? O Paysandu ganhando tá indo a 15 também. Tem que ter cuidado. O Manaus tem que entender que esse resultado, Carlos, é mais importante do que nunca pra ele. Tem que ganhar esse jogo. O Manaus ganhando, ele vira tudo ao contrário. Ele vai pra 17. A Jacuipense vem para 16, o Paysandu vai ficar com 15. Quer dizer, então tem que prestar atenção, Manaus. Tem que jogar mais futebol. Não mudou nada até agora, hein, Carlão? O jogo continua no mesmo ritmo do primeiro tempo. Verdade. Agora é uma lateral em favor da equipe do Manaus aqui pelo lado esquerdo do campo. Se posiciona Tsunami para cobrança. Não estamos na marca de 12 minutos. 1-1 está empatado o jogo. Agora uma falta em cima do Márcio Passos, hein, Cássio? Aqui na meia esquerda. Falta para o Gavião do Norte. Tsunami, camisa 7 na cobrança. Ele cobrou. Tocou rapidamente na direção do Patrick, que toca com Luiz Fernando Lavem. Lateral, zagueirão vem trabalhando. Abre pela lateral do campo com o Gabriel David. Abre pelo lado com Fumaça. Vai Fumaça, vai para cima dele. O Fumaça errou de novo o passe, não entregou para o Edvan lá pelo lado direito, pela ponta direita. Ele faz a volta, entrega para Daniel Costa. Errou o passe agora o Daniel Costa, e não é de errar passe o Daniel Costa. A bola volta com Fumaça para a equipe do Manaus, entrega para Gabriel. Abre pelo lado direito do campo com o jogador que é o Daniel Costa, entregou para Fumaça pelo lado direito. Capricha Fumaça, capricha Fumaça. Assim não dá para aguentar o Fumaça não, hein, Ivan? É, tá difícil. Fumaça não tá bem no jogo. E olha que o Daniel deu um passe para ele, né? Era para ele botar a bola no chão, levantar a cabeça e cruzar para alguém que viesse para fazer o segundo gol da equipe do Manaus, Carlão. Realmente não é uma tarde boa e o treinador já chama dois ali. Daqui a pouquinho vem mudança em dose dupla. Carlão, e para você sair, JC, 40 minutos do segundo tempo, faz o segundo gol. 2-0. JC em cima do Clipper Clube. Por isso que é bom assistir jogos, né? Pra gente ver as equipes. Exatamente. Eu vi muita qualidade nesse JC. E agora é uma falta para a equipe do Manaus. Quem sabe agora, Cássio? Isso, aqui pelo lado esquerdo de ataque. Aqui pela meia esquerda, homem show, falta para o Gavião do Norte. Ele, Daniel Costa, já se preparando para a cobrança. Ajeita a bola carinhosamente, Daniel Costa. Não dá para fazer essas alterações aí depois da cobrança de falta, não, Cássio? Isso, era para fazer, mas paralisou o jogo agora, autorizou o árbitro da partida. Então saiu aí o 80, Gabriel Davis, autor do gol do Manaus, entrou o Janeudo com a 90. E também está saindo o Tsunami com a 7 e entrando o 26, Renan. As duas mudanças do Gavião do Norte. Beleza, e olha a falta em favor da equipe do Manaus. Vai para a batida de bola, Daniel Costa. Apenas ali, um, dois, três jogadores na parede humana. Que... Daniel não foi substituído? Não, Daniel 88, vai para a batida da bola. É falta em favor da equipe do Manaus. Vai o Daniel Costa para a cobrança. Capricha, Daniel! Capricha, Daniel! Se passar da barreira, dificulta para o goleirão Luan. A expectativa é grande. Vai para a batida, Daniel, perna direita, faz o cruzamento. Apareceu baixinho ali. O Mauri é escanteio. Ele levantou para alguém cabecear, né, Cássio? Ele levantou lá no bafafá pro Hamilton. Mauri fez o corte, tira esquinado lá pelo lado direito para o Gavião do Norte. O camisa 88 nas costas, o Daniel Costa, ele vai levantar no bafafá. Vai levantar na grande área perigosa. Vai Daniel Costa, perna direita, vem viajando por baixo. Atenção, vai marcar o Manaus. Afasta dali. Afasta dali a zaga com Ranieri. É outro escanteio. Vai Daniel, quem sabe agora capricha. Essa bola é venenosa, vem da direita, batida de bola. Vem para cá, para cobrança. O Daniel vai para cobrança. A expectativa é grande. Vai para batida de bola. Levanta ali no primeiro pão. Bora ver quem sobe. Passa por todo mundo. Passou até pelo Hamilton, Cássio. Passou pelo Hamilton, mas é arremesso manual aqui pela esquerda. Lá vem o Manaus, homem show. E o Manaus vive um grande momento no jogo. A bola vem trabalhando o culo aqui com o Patrick. Empurra para Renan. Renan vai fazer o cruzamento na área. Vai fazer por ali. E jogada perigosa. Aparece o Daniel Costa. Ele tem o Rodrigo Fumaça. Lá vem Daniel Costa. Faz o cruzamento. é lateral em favor da equipe do Manaus UFC, lá pelo lado direito, cobrou, entrega para Geneudo, devolve para Daniel Costa e devolve um pouco para Geneudo, perto da bico da grande área perigosa, vem ali com Edivan, Edivan pega, domina, trabalha pelo lado direito do campo, pela beirada do campo, lá vem o Geneudo, toca por dentro para Edivan, lá vem o Edivan, na direita para Daniel Costa, passou por aqui o Edivan, sai do primeiro, é lateral, aparecendo o Ranieri fazendo o corte. Manaus vive um grande momento no jogo, hein, Ivan? Melhorou muito o Manaus. Melhorou, foi pra cima agora, agora sim. Esse é o Manaus que a gente gosta de ver, né, Fá? É meu caro Carlos, buscando a marcação do segundo gol, que eu acho que tá próximo a sair, hein, Carlão? É verdade. E olha, Patrick faz o corte, sobe por ali também, Dineu experiente, entrega para o jogador que é o Wesley. Lá vem o baixinho, volta para a equipe do Manaus, mas é falta, hein, Ivan? É, Carlos, e para você, mais uma informação. Nos acréscimos no Clipper, aliás, lá no Carlos Amit, o JC faz 3-0 em cima do Clipper. Aí já tá passando da minha expectativa. Aí já superou, né? Já superou. 3-0, então, para o JC. Com esse resultado, eu acho que o JC assume a liderança do campeonato, hein? Diga lá, Cássio. JC recuperando o ponto que perdeu em casa. Ele perdeu na rodada inaugural da Série B para o Tarumã por 1-0. Beleza, agora vai pintar cartão amarelo. Ele deu a distância aqui, ninguém não 14. Foi... 14 Ranieri amarelou para o 14 Ranieri da Jacuipense, homem show. E lá vem o Manaus, que vive um grande momento no jogo. Vai o zagueirão Luiz Fernando no interior do círculo central para fazer a batida da bola. Vai para a cobrança. Ele toca na direção do Márcio Passo, que toca rapidamente para Janeudo. Vamos fechar o microfone por aí, minha gente. Lá vem o Janeudo. Janeudo por dentro, entrega para Rossini. Afasta dali Matheus. Matheus entrega essa bola. Vai sobrar para o goleirão, que é o Luiz Fernando. Vem trabalhando por aqui com o Patrick. Patrick pega, domina pelo lado esquerdo do campo. Vem trabalhando. A bola com o Renan. Lá vem o Manaus pelo lado esquerdo. Entrega para Rossini. Fez o corta-luz. Volta para Daniel Costa. Daniel Costa faz a virada de jogo. Deixa passar, Janeudo, para o Edvan. Abre na direita para Fumaça. Lá vai Fumaça. No bico da grande área faz o cruzamento. E é escanteio pro Manaus, Cássio. Quase o Hamilton alcança ela, homem show. Mas teve desvio do setor defensivo da Jacuipense pela linha de fundo. Tira esquinado para o Manaus aqui pelo lado esquerdo. Daniel Costa, camisa 88, vai levantar no bafafá. Aí pro escanteio. Daniel Costa em favor da equipe. É, o nosso futebol é assim mesmo. Vai Daniel Costa, levanta essa bola com perigo por ali. Afasta a zaga é da Jacuipense. E agora o goleirão desabou. Agora o goleirão desabou, vai começar aquele negócio de cai-cai. O goleiro, a bola machucou ele, Ivan, com certeza. É, o... Sabe essa história, né? Aqui dentro da arena, todos os goleiros chegam aqui, começa a se cai-cai de graça. É verdade. E outra coisa, a Jacuipense já segura a bola, Carlos, desde o primeiro tempo, né? Desde o primeiro tempo, para bater um lateral, para bater um escanteio, a Jacuipense demora muito para chegar na bola. Então, quer dizer, isso quer dizer o quê? Que está satisfeito com o placar. E agora o goleiro cai, está sentado lá, sendo atendido. Mas o Manaus pressiona, cara. Eu acho que o Manaus, agora sim, está começando a buscar o resultado. Aquele resultado que vai lhe dar uma condição muito diferente na tabela de classificação. Se ele conseguir mais um gol e fazer o seu gol, o seu segundo gol, e conseguir ganhar essa partida, Carlos. Beleza, o goleirão lá continua na horizontal. Olha o meu reloginho. Na capital do Amazonas, 17h20. Tempo de jogo na arena mais bonita do Brasil. Passados jogados exatamente 20 minutos na segunda parte do espetáculo. E no Campeonato Brasileiro, confira comigo o placar da Série C. Manaus. Tem um. Jacuipense. Também um. E olha o cruzamento do Janeudo. Procurava por ali, o Hamilton tira fazendo corte, o Canu, a bola... Volta para a zaga da equipe do Manaus, o Patrick despacha essa bola, vai sair para o goleiro Luan segura e não dá rebote. Ivanzinho, faça mais uma leitura, é do espetáculo. espetáculo. Olha, o jogo melhorou, Carlos. Melhorou principalmente para a equipe do Manaus. A Jacuipense já começa a gostar do placar do jogo, né? Ela já se segura, ela já não vai da mesma maneira que ia anteriormente para o ataque. Ela demora muito para bater falta lateral. Agora cai um outro jogador ali na intermediária da equipe do Manaus, né? É o Eldaí, né? O número 8 do Jacuipense. É, e não foi uma jogada para ficar caído, não, né, Carlos? É apenas para ganhar um pouco de tempo. E a arbitragem parou o jogo no momento em que o Manaus tinha a bola dominada e ia sair pro jogo, né? Ele agora vai dar a posse de bola pro Manaus, que vai sair. Mas como eu disse para você, o jogo melhorou e principalmente porque a equipe do Manaus sentiu e sabe que ganhar esse jogo é muito importante para ela, Carlão. Eu não entendo fumaça. Fizeram uma virada de jogo aqui, parece que ele corre para não chegar, né, Ivan? Ele vai, ele não tem força no arranque dele, na velocidade dele, né? Você está estranhando, porque o Fumaça já teve jornadas, Carlos, que ele arrancava de trás e conseguia chegar na frente de qualquer lateral. Então, é por isso que você estranha hoje, que o Fumaça às vezes corre e não chega. E principalmente, a principal falha dele é que ele não está conseguindo dar um passo certo, né? E vem a Jacuipense pelo lado direito do campo com o Railan, vai para cima da marcação, faz o cruzamento, segura Gleibson e não dá rebote. Já sai jogando rapidamente, essa bola veio um pouco quadrada. Opa, foi puxado o Rossini, hein? Foi puxado o Rossini, cadê o amarelo, Cássio? Não tem amarelo, o árbitro só deu a falta, mexeu, camisa 3, Matheus da Jacuipense não tomou amarelo, falta para o Manaus aqui pelo lado esquerdo, Daniel Costa na cobrança. Tocou na direção do Márcio Passos, pega, domina, devolve na zaga com Luiz Fernando. 1-1 é o placar, 23 minutos do segundo tempo. Olha essa virada de jogo, forçou aqui com o Renan, lá vem o Renan, não teve o domínio da bola, chegou o Railan, chutou a lateral para a equipe do Manaus, cobrou rapidamente na direção do Daniel Costa, devolve para Renan pelo lado esquerdo da grande área, faz o cruzamento, a bola saiu de novo, é lateral em favor da equipe do Manaus aqui pelo lado direito do campo. 1-1 é o placar, vai para a cobrança Renan aqui pelo lado esquerdo do campo, ele vai levantar no tititi, no bafafá, vamos ver quem sobe por ali, subiu Hamilton, resvalou, mas não tinha ninguém para seguir essa segunda bola, sobe por ali o Dinei, a bola sobra, é com Luiz Fernando pelo lado direito. Luiz Fernando não vai errar o passe aí, foi o último jogador, pro Fumaça, lá pela direita, lá viu o Fumaça, mais uma vez, correu para não chegar, ainda fez a falta, Cássio. Isso, correu para não chegar, o Fumaça tá com freio de mão puxado, hein, o Mexou. Cometeu a falta em cima do Vicente, falta lá pelo lado esquerdo da defensiva, o goleirão Luan da Jacupa vai na cobrança, 1-1 é o placar. Em nome de governo do estado do Amazonas. Olha o meu reloginho. Na capital do Amazonas, 17 horas e 27 minutos. Tempo de jogo na arena mais bonita do Brasil. Manaus. Tempo passado, 25 minutos. O placar do jogo, Manaus tem um, a Jacuipense também tem um. Vem por ali o Janeiro, recupera lá na lateral direito e ganhou um lateral em favor da equipe amazonense, Cássio. Lá pelo lado direito, vai o Edvan, camisa 22, no arremesso. Vai Edvan, lá na lateral direita, ele vai fazer a cobrança, ele vai procurar o Hamilton, demora muito, 25 minutos, 1-1, está empatado o jogo aqui na Arena da Amazônia, lateral em favor da equipe do Manaus, lá pelo lado direito do campo, um abraço para o presidente Mitoso, pelo carinho da sua audiência, vai tocando essa bola para o goleirão, que é o Gleidson, despacha de qualquer maneira, a bola vem viajando, sobe por ali, Hamilton resvala, mas não tem ninguém lá na frente, vai ficar pro Matheus, lá vem o zagueirão Matheus, ele vai jogar com o goleiro que é o Luan, lá vem o Luan no interior da sua grande área, despacha com a perna direita, a bola vai viajando, sobe de cabeça por aqui, o Márcio passa, bora ver quem chega primeiro, tocou rapidamente para Daniel Costa, pega, domina no espaço vazio, entrega por ali pro jogador, que é o Renan, faz a tabela com o Rossini pela ponta esquerda, lá vem o Rossini, aparece o Ranieri, e faz o corte na jogada do Rossini, e vem a equipe do Jacuipense com Flávio, faz o lançamento na área, vai sobrar com o Edivan, ali pertinho da lua, da linha da meia-lua da grande área, ele toca para Patrick, toca na direção, faz a manobra com Renan, volta pelo lado esquerdo com Patrick, vai virando Patrick, vem pelo lado daqui de novo, não custa nada virar pelo outro lado, a bola vem por aqui, vem de graça, olha essa bola pro Eulaí, Eulaí pega, domina, sai do primeiro num erro, outra vez do Márcio Passos, a bola vem por dentro, vem por ali, olha o Vicente, apontou, chutou pra fora do gol, Cássio. Testou o chute de longa distância, o Vicente, a bola passou longe da meta do Gleibson, que já fez a reposição de jogo, Homem Show. E lá vem Luiz Fernando, acabou aonde, Ivan? Acabou no Zamite, JC 3, Clipper 0, Carlão. Beleza, e daqui a pouquinho tem o Galo da Praça da Saudade na Colina. Um abraço pro André, um abraço pro Ian, são amigos do Juninho Martins. A bola vem lá pelo lado direito do campo com Janeiro, Janeiro passa da dentro do gramado, entrega pelo lado direito do campo com Edivan, pisa na bola, ele faz o break, vem por dentro, toca rapidamente para Rossini, lá vem Rossini, sai do primeiro, entrega para o jogador que é o Fumaça, faz o cruzamento, Daniel levantando o braço ali na linha da meia lua da grande área, e o Manaus dá uma de teimoso, incrementa a jogada pelo lado direito, lá vem o Fumaça, sai do primeiro, saiu errado de novo o Fumaça, é lateral em favor da equipe do Manaus, lá pela pontinha direita vai Edivan para a cobrança, 27 minutos do segundo tempo, 1-1 está empatado o jogo, e daqui a pouquinho tem mais um troca-troca na Jacuipense, recebe por ali Fumaça, vem com Edivan, faz o cruzamento na área, tira de cabeça Ranieri, sobe, empurrou para ali o Dirley, chega o Janeudo, é lateral em favor da Jacuipense, e lá pelo lado esquerdo do campo, vai por lá o Amauri, o Mauri, ele vai devagar, devagar, devagarinho, tem duas alterações daqui a pouquinho, o 20 e o 24 na Jacuipense, é lateral em favor da Jacuipense, pelo lado esquerdo do campo, vai para a cobrança, por ali, o jogador que é o Vicente, procura trabalhar na área, aparece Patrick, não quer brincadeira, entrega essa bola para Janeudo, Janeudo devolve lá pelo lado direito com o Edivan, Edivan faz o chutão e a bola saiu, é lateral em favor da equipe baiana, tem troca, troca, e o atleta que vai, sabe que vai sair, ele desabou, Cássio. Isso, vai ter mudança na equipe da Jacuipense em dose dupla, homem, show. Vai entrando camisa 24, Bernardo, e vai saindo aqui o 22, não tem ali, ele errou aqui o árbitro. O 22 já tem aqui o Wesley. Como o sempre, né? O Wesley vai saindo e entrando 24, Bernardo. O Wesley que acabou de entrar, está saindo para a entrada do número... É o 24 no lugar do Wesley? Isso, 24, Bernardo no lugar do Wesley. Também vai saindo 7, o Flávio. E entrando camisa 20, André. André com a 20 no lugar do Flávio na Jacuipense. E vai saindo pelo lado de lá o Flávio, é lateral em favor da equipe da Jacuipense. Ivanzinho, quase 30 minutos, faça mais uma leitura do espetáculo. Carlos, o jogo melhorou, melhorou para o Manaus continua insistindo, mas com aquele pecado de errar muito a última bola. Se tivesse acertado uma última bola dessa, já estaria vencendo o jogo, né? O Manaus esbarra nesse critério que... É ruim você perder bolas, né, na entrada da área, fazer o lançamento errado. Seu juiz também, eu vou te contar, hein? O cara cai, ele para o jogo, só é para parar, seu juiz. Quando for, ó, já tá de pé o cara lá. Não tem por que parar o jogo, né, cara? E o Manaus vai mexer duas vezes também, ô? Isso, vai entrar o Gilson no lugar, camisa 17, no lugar de Márcio Passos com a 8 no Manaus. E também daqui a pouco vem o Jandia com a 96 no lugar do camisa 10, Rossini. É, então tá aí, ele mais duas alterações, ele ainda tem mais uma, né, vamos ver daqui a pouquinho, deve vir o Mateuzinho, né, talvez aí no lugar do Hamilton, vamos ver o que que faz o nosso Luizinho, tem que apertar, tem 15 minutos, Manaus, para te dar essa virada e virar tudo, né, inclusive a classificação, ficando numa posição muito boa em termos de classificação, Carlos, mas o jogo melhorou. Manaus precisa só acertar o último passe e botar uma bola na rede para que a gente fique satisfeito com o andamento da partida e com o futebol do Manaus. E olha o zap, solte a sua voz rapidamente no rádio. Boa tarde, Carlos Martins, Ivan Guimarães. Rapaz, o técnico do Manaus não tá vendo esse Rodrigo Fumaça aí não. Cadê o Mateuzinho, meu irmão? Bora botar o Mateuzinho, pelo amor de Deus. É verdade, só ele que não vê, né, Ivan? Só o treinador. Tem a opção, né, do Fumaça. O próprio Hamilton tá andando, mas é um jogador que dentro da área sempre cria situações de perigo, né? Até pela altura, aquela raspa que ele sempre dá para trás e alguém que vem de trás para fazer. O Manaus aperta, Carlos. Lá vem Manaus. E olha o cruzamento do Fumaça errado. De novo. E vem trabalhando por ali Ranieri para a equipe da Jacuipense. Recebe por ali o Dinei. Lá vem um centroavante da camisa número 9. Ele saiu pelo lado esquerdo do campo. Tem a marcação do Luiz Fernando. Ele começa lá com o Mauri ali pelo lado esquerdo da sua defesa. Toca rapidamente com Canu, que devolve na direção de Matheus. Matheus faz a manobra rapidamente pelo lado direito, com Railan, tocou por ali com 24, que acabou de entrar o Bernardo. Olha o meu reloginho, na capital do Amazonas, 17 horas 34 minutos, tempo de jogo na arena mais bonita do Brasil. Passados jogados exatamente 32 minutos na segunda parte do espetáculo e no placar da Série C do Campeonato Brasileiro, confira só comigo, torcido. Manaus tem um, Jacuipense também um. Carlos Martins. Sou eu na maior audiência no Rádio Esportivo Brasileiro. Lá vem Edivan, faz o corte, entrega para Fumaça pelo lado direito do campo, devolve para Janeudo. Lá vem o Janeudo, passa da linha divisória do gramado, tá na dele, ele vem por dentro, incrementa a jogada pelo lado direito com Rodrigo Fumaça. Lá vem Rodrigo Fumaça, saiu do primeiro aterrado, é falta, já cobrou rapidamente, um momentinho, tem gol, vem ali com Daniel Costa, sai do primeiro, vai entrar na área. Lá vem Daniel Costa, abre na direita com Fumaça, capricha Fumaça, a bola vai, aparece Cicando, faz o corte, Cássio. Fez o corte na hora H, a bola se perdeu pela linha de fundo, tira esquinado lá pelo lado direito para o Gavião do Norte. Daniel Costa, ele vai levantar no bafafá. Vai pra batida do escanteio lá pelo lado direito do campo, ajeita a bola carinhosamente, ele vai levantar na marca, é do pênalti. Capricha, Daniel Costa, ele vai bater com a canetinha direita. Ela vem viajando, bora ver quem sobe por ali. Subiu dali. Tá marcando o escanteio, Cássio. Rapidamente, de quem foi o gol, Glaucio? Campeonato Brasileiro Série B, Sampaio Correia faz 1-0 no Cuiabá, Carlos. Beleza, o Cuiabá, essa era primeiro, deve ficar em terceiro agora, né? E agora é escanteio em favor da equipe do Manaus, aqui agora pelo lado esquerdo vai ele, Daniel Costa, na batida da bola, é perigosa essa bola parada, quem sabe agora capricha Daniel Costa, vai para a batida da bola com a perna direita, ajeita a bola carinhosamente, bora ver quem sobe, olha a batida, bora ver quem sobe, tirou dali, sabe quem? O Dinei, o centroavante, deu uma de zagueiro no primeiro pau, Cássio. Isso, desviou, arremesso manual para o Manaus, lá pelo lado direito, Edivan na cobrança. Vai o Edivan, ele bate rapidamente na direção do Janeudo. Janeudo vai levantar, não abre aqui com Fumaça, ele vem por dentro ainda. Fumaça tá na dele, incrementa essa jogada, devolveu um pouco mais pra cá, joga pra trás. O Ivan ficou na bronca. Era o Jadir, 96, e vem trabalhando por ali a equipe do Manaus, vem com o Janeudo, volta de novo lá no zagueiro, aí não aguento, e vem agora com o Renan, lá vem o Renan, tava aqui pelo lado esquerdo com o Daniel Costa, lá vem Daniel Costa, tocou rapidamente para Renan, volta de novo com o Patrick, lá vem o Patrick, abre pelo lado direito do campo com o Janeudo, tem na beirada do campo o Edivan, ele toca para Edivan, lá pelo lado direito do campo, devolve para Janeudo, lá vem Janeudo, ele faz a manobra por dentro, toca rapidamente, vem trabalhando agora com o Tsunami, vem com Gilson para Janeudo, abre pelo lado direito com Fumaça, lá vem um Fumaça, errou o passe de novo Fumaça. Olha, eu vou te falar uma coisa, Cássio, eu já perdi as contas aqui, eu até estava anotando os passes errados do Fumaça, eu já perdi a conta, e você? Isso, já acabou também aqui minhas fichas de aposta no Fumaça, tá na hora de ir para o chuveiro, né, Manchu? Tá aí o Mateuzinho pedindo passagem. Olha o meu Reloginho. Na capital do Amazonas, 17 horas 37 minutos. Tempo de jogo na arena mais bonita do Brasil. Passados jogados exatamente 37 minutos da segunda parte e do espetáculo. E no placar da Série C do Campeonato Brasileiro, confira, confira só comigo, torcedor. Manaus. Tem um. Jacuípece. Também um. Rádio Rio Mar. Um abraço do nosso timaço. Conosco, a Rádio Jacuípe. De Riachão do Jacuípe, do coordenador Evandro Matos, do Alan Rodrigues e do Nilson Oliveira. Está empatado o jogo aqui, 1-1. E lá vem a Jacuípense pelo lado direito do campo, vem com o Bernardo, se manda, vai embora. Lá vem o Bernardo, ele tem velocidade, vai entrar na área. Jogada perigosa, apareceu na cobertura o Gilson em Cássio. E botou pela linha de fundo, tira esquinado para a Jacuípense. Aqui pelo lado direito, homem show. Vai na cobrança o Bernardo. E já cobrou, deu de graça, mas não tá valendo nada. Mas ele se afobou. Por não sei, por, se eu fosse o árbitro, já cobrou, minha gente. Não é isso, Cássio? Isso, ele foi afobado, né, homem? O árbitro mandou voltar. Agora vai o Eldaí, camisa 8. Vai levantar no Bafafá. E não tem pressa. Quase 38 minutos. Vai o Daí, levanta no Tititi, no Bafafá. Jogada perigosa vai sobrar. É lá pelo lado esquerdo do campo. Vem trabalhando, entrega por ali o jogador lateral canhoto, que é o Vicente, faz o cruzamento. Ela resvala ali no janeiro da lateral em favor da equipe do Jacuipense, lá pelo lado esquerdo do campo. Vai outra vez na cobrança o Vicente, vai para a cobrança. 38 minutos, estamos nos aproximando de 40 minutos. O jogo está empatado 1-1. Vai para a cobrança, Vicente. Demora muito. Demora. Para lá. Para cá. Cobrou agora. Ele cobrou na direção do Mauri. Vai chegar o jogador que é o Edvan por ali. Volta para o Vicente. Vicente faz o cruzamento. A bola se perde pela linha de fundo, Cássio. Se perdeu pela linha de fundo. Tiro de retorno para o Manaus. Gleibson na cobrança. 1-1. É o placar de Samuel na arena. É o detalhe, Ivan, que o Manaus melhorou muito. A bola passou ali na boca do gol várias vezes. E não teve aquele goleador, né, Ivan? É verdade, a bola passou ali muitas vezes, vamos torcer que ela continue passando. A verdade é que o Manaus também, né, diminuiu agora o ritmo. Não dá para você estar toda hora em cima, toda hora, né, Carlos? Buscando e não acertando o cruzamento final para a marcação do seu segundo gol, o que daria a vitória muito importante para a equipe do Manaus. Mas vamos continuar pensando, Manaus. Joga para cima. Vai em busca, o primeiro gol não saiu aos 47? Por que não agora também, hein, Carlão? E vem a equipe da Jacuipense. E vem por ali com o Bernardo, faz o lançamento pro jogador Dinei. Saiu o goleirão Gleibson, despachou essa bola. A bola vem aqui com o Bernardo novamente da equipe da Jacuipense. Recupera por ali, o Jande tá na dele, incrementa essa jogada. Sai do primeiro, vai evoluindo a jogada, tá na hora de tocar, toca a bola. Aí é que tá o problema, né, Ivan? Na hora de tocar, ele pega a bola, tem que comprar duas bolas, uma pro Jande e outra pro jogo. É verdade, o Jande tem essa mania, né? Ele segura muita bola, ele dribla muito, né? E joga muito para trás também. É um dos defeitos que eu acho, não é só do Jande, não, de vários jogadores do futebol brasileiro, é jogar para trás. E o Manaus vem com a última alteração aí, né? Isso, daqui a pouco vem Mateuzinho, 21 no Manaus. Olha o gol! Tem gol sim, viu, Carlos Martins? E é na Série A do Campeonato Brasileiro, o Bragantino faz 2-0 no Goiás. Que coisa, né? E o Goiás é o último, né, Glaucio? Último colocado na lanterna. O lanterna. E aqui, troca-troca na equipe do Jacuípense. Daqui a pouquinho tem um 19 e tem um 15. Lá vem a equipe do Manaus, vem trabalhando. Olha o meu reloginho. Na capital do Amazonas, 17 horas 40 minutos. Tempo de jogo. E na arena mais bonita do Brasil. Passados jogados exatamente 40 tinha na segunda parte do espetáculo. E no placar do jogo, confira comigo, torcedor. Manaus. Tem um. Jacuípece. Tem um também. Carlos Martins. É beleza, na maior audiência no Rádio Esportivo Brasileiro, troca-troca na equipe da Jacuípece. Saiu 9 de Ney para a entrada do 19 Elias e também saiu 8 Eudaí para a entrada do camisa 15 Matheus Machado. E no Manaus, quem saiu foi o Fumaça com a 93, entrou 21, Mateuzinho, meu show. É só que ele tira o Fumaça no final do jogo aí, eu acho que não adianta nada, né, Ivan? É, já depois dos 40 minutos, né, demorou muito pra... E o goleiro continua caído lá, durante toda a substituição, o médico não foi lá, ninguém foi, agora que o massagista vai pra lá. Quer dizer, cara, realmente é um negócio... Todo, absurdo. Todo time que vem aqui faz isso. Ninguém tocou. O Hamilton disputou com ele lá no alto, mas nem encostou nele. Ele foi lá, segurou a bola, caiu com ela e agora continua deitado lá, caído, fazendo um pouco de cera. Tá lá dele. Né? O placar interessa a equipe da Jacuipense e não interessa pro Manaus, né? Estamos na marca de 42 minutos. Agora o goleirão Luan vai levantando devagar, devagar, devagarinho. Quanto ele vai dar de acréscimo? Diga lá, Ivanzinho. 5. Eu acho que ele vai dar 6. E você, Cássio? 5. Vamos esperar a plaqueta do acréscimo. Vai para a batida da bola por ali. O goleirão Luan da equipe da Jacuípense. 1-1. O placar está empatado. O jogo aqui na arena mais bonita do Brasil. Sobe por ali o Márcio Passo. A bola vem com o Matheus. Pega do Bina. Abre pelo lado direito com o Bernardo. Ele não esticou a bola. Perninha de jacaré. Lateral para a equipe do Manaus. Vai o Renan para a cobrança. Renan pega do Bina. Entrega para Gilson. Devolve para Patrick. Canetinha esquerda. Lá vem o Patrick. Faz o lançamento. Procura por ali o jogador que é o Hamilton. Afasta de qualquer maneira o Canu, capitão. E uma falta em favor da equipe baiana, Cássio. Aqui pelo lado direito do setor defensivo, falta para a equipe da Jacuipense. O Canu, capitão, 25, vai na cobrança. É um jogo, Ivan, que tá com cara de 1-1 mesmo, né? É difícil sair disso, cara. Até porque as equipes já cansaram, né? A Jacuipense já parou de jogar. Ela tá agora tentando levar o jogo até o final. Se der mole, ela vai lá tentar buscar a marcação do segundo gol. Se não, o Manaus era que tinha que buscar, mas também já não tem mais tantas pernas para buscar esse gol não, viu, cara? E olha o Janeudo, tentava sair ali pelo lado direito do campo, vem o Eldaí, recupera para a equipe da Jacuipense, a bola vem por baixo, vem ali com o Mateuzinho, entrega por ali com o Daniel Costa, deu errado, passa o Daniel Costa, tira o Canu, não quer brincadeira não, o capitão Canu é lateral em favor da equipe. 6 minutos, vai subir a plaqueta, eu vi lá nos dedinhos do árbitro da partida. Vamos conferir aí, Cássio. Isso, eu também vim daqui há 6 minutos, homem. Lá vem o Manaus. E vem o Manaus, vem trabalhando do lado direito do campo, entregou para Hamilton, apontou para fora do gol. Uma bola que você pega de frente na linha da grande área, perigosa, e vai pintar cartão amarelo pro goleirão Luan. Em vão. Agora, né? Agora. 44 minutos, segundo tempo. Ele resolve dar cartão amarelo pro Luan, que ele vem segurando o jogo desde que a partida começou, né, cara? E essa bola do Hamilton, não dava pra ele dominar e entrar pelo menos um palmo? Eu também acho, concordo com você, dominaria, ele tava sozinho, não precisava bater de primeira, não. Ele dominava e saía jogando depois, né? E a bola vinha por aqui, Raila. 6 minutos, homem. É, o que eu falei, aqui é lateral em favor da equipe da Jacuipense. Vai aqui, hoje eu acertei sozinho, Ivan. Hoje você acertou, você tá bom hein, hoje, né? É. Falta só acertar esse placar final aqui. Como eu tô torcendo pra você, viu? E eu também, eu queria tanto gritar esse gol. E a bola vem viajando. E olha, Bernardo vai pelo lado direito, olha o contragolpe da equipe Jacuipense. O Luiz Fernando não tá bem hoje. E é advertido com cartão amarelo, porque se ele não mata a jogada, o Bernardo ia entrar com bola e tudo, Cássio. Isso mesmo, pelo lado direito, o Bernardo ia entrar com bola e tudo. O Luiz Fernando fez a falta, ganhou o cartão amarelo. Uma falta aqui pelo lado direito, vai no levantamento, 24, Bernardo. Vai pintar perigo na meta do Gavião do Norte, homem show. Só espero que o nosso Manaus não seja castigado no final do jogo, né, Ivan? Eu também, espero que não. Eu acho que não vai ter muito perigo não, viu, cara? E olha essa bola batida aqui pelo lado direito, ele vai levantar no tititi, no bafafá. Vai pra bola por ali, o Vicente levanta por baixo, jogada perigosa, tira de qualquer maneira dali o Renan. E volta com o Matheus, o goleirão despacha essa bola, a bola vai viajando de graça para o goleirão da equipe do Manaus. Ele vai dar o chutão para frente, a bola vem viajando, tem aqui o Mateuzinho, tem o Railan, tira de cabeça, fica com o Renan, coloca no peito, escorrega no gramado, faz a virada de jogo, lá para Daniel Costa, será que ele pega essa bola? Que coisa, né, gente? Eu acho que essa virada de bola, ela tem que ser com mais qualidade, né, Ivan? É, esse tem sido o grande problema do Manaus, é o passe final, né? Se o Daniel pega essa bola, ele domina e ele vem pra dentro, né? Mas um tijolo desse... Mas é complicado, é difícil de pegar um cruzamento desse, né? Vamos ver. Ainda tem tempo, Carlos. Tem tempo, lá vem a Jacuipense, a bola volta para a equipe do Manaus com o jogador, que é o Patrick, que deu o passe errado, vem por aqui o Jandy, que não fez nada no jogo, entrou descansado, já ficou parado por aqui, e olha o goleirão, calma, muita calma nessa hora aí, é Gleibson, e ele sai jogando rapidamente pelo lado direito do campo, errou o passe, errou a saída de bola o goleirão, lá vem o Mauri, pelo lado esquerdo, vai fazer o cruzamento com o perigo, defendeu o goleiro... O Jacuipense tinha tudo para marcar o gol. O Gleibson saiu errado, tá pegando bronca até agora do Luizinho Lopes, Cássio. Isso, tá pegando bronca. Quase aí o Gleibson, né, na saída, mais uma saída errada do Manaus. É, dá o gol aí para Jacuipense. Lateral lá pelo lado esquerdo, Vicente na cobrança. E o Vicente cobra por ali. Passou, jogada perigosa, afasta Patrick. Volta para a equipe do Manaus com o jogador que é o Hamilton. Chega por ali o Ranieri, pega, domina. Bola que sobe, que desce, é lateral em favor da equipe do Manaus. É, vai, vai, vai mais, Manaus. Sai daí de trás, ainda tem tempo. Vai para a cobrança, cobrou Edvan. É, vem com o Janeudo, lá vem o Janeudo, pega, domina. Abre pelo lado direito do campo. Lá vem a equipe do Manaus. Vem por ali com a Mateuzinho, faz o break da jogada. Fintou o primeiro, para lá, para cá. Perdeu o tempo na área. Lá vem o Hamilton, cabeceou. É gol do Manaus! Hamilton, número 25. O predestinado Hamilton. O iluminado Hamilton. A bola foi levantada lá da direita. Ele subiu, ele é muito alto. Testou pro fundo do barbante. A rede balança, o placar avança na marca. 48 minutos do segundo tempo. Hamilton de cabeça vira o jogo. Agora, na arena mais bonita do Brasil, no vira, no vira, no vira, no vira, no vira, vira, Manaus tem dois. Jacuipense tem um. E que... maravilha de gol, Cássio! Grande jogada do Mateuzinho pelo lado direito. Ele fez o levantamento. O grandalhão Hamilton voou como um gavião, homem show. De cuca legal, estufou o paneiro do Luan. Que nada pode fazer, Hamilton. Marca o segundo do Manaus. E tá expulso o Hamilton. E vai expulso o camisa 25. E ele falou, homem show, pro Luan. Agora retarda mais o jogo aí. Hamilton fez o gol, tirou a camisa de atirador amarelo, está fora do jogo. Vamos para a última volta do ponteiro, 50 minutos. Vem trabalhando a equipe da Jacuipense. Vem por ali com o Ranieri, vai levantar na área. Falta o Hamilton ali, tira de cabeça. Tira o Luiz Fernando, tira de qualquer maneira. A bola vai sobrar por aqui. Vem de cabeça por aqui o Ranieri. Vamos para a última volta do ponteiro. Vem trabalhando. Vem o Daniel Costa, é lateral para a equipe do Manaus. Um gigante o Daniel Costa, Cássio. Um gigante. Deu o último gás, não mexeu, ganhou o arremesso manual por aqui. E o Hamilton é artilheiro do Manaus na Série C com 5 gols, não mexeu. É beleza. Quase 51 minutos numa virada espetacular, Ivan. É aquilo que eu falava, Carlos. Tem que insistir. O Manaus precisava mais do que nunca dessa vitória. ela é fundamental. O Manaus está indo a 17 pontos, né? O que é muito importante em termos de classificação. Ele deu mais um ponto. Mais um. Mais um minuto. Ai, já coração. 51 minutos, vamos a 52. Vai Daniel Costa, numa virada espetacular do Gavião do Norte. A bola vem na zaga com o Patrick. Lá vem o Patrick, entrega para Luiz Fernando, despacha de qualquer maneira, não pode chutar de qualquer maneira, não. Não pode chutar de qualquer maneira, é toque, pode parar, é toque, é toque, é toque. Estamos nos aproximando de 52 minutos, juizão. Deu mais um minuto. Joga com inteligência a equipe do Manaus. Para mim já deu 52 minutos. No meu cronômetro já deu 52 minutos. Vai para a bola. Faz um pouquinho de cera com mais equipes que vêm de fora, fazem aqui dentro. Numa vitória espetacular do Gavião do Norte. Vai para a bola. 52. Termina o jogo numa vitória sensacional do Gavião do Norte, Cássio. Uma vitória sensacional. Nos últimos minutos, o Hamilton, camisa 25, o algoz do Jacuipense. Foi assim na semifinal da Série D e novamente ele marcando para mais uma vitória do Manaus na Série C, homem show. O Manaus, o Gavião do Norte. Às vezes eu tenho que agradecer muito a Deus porque ele me ilumina. Tá aí o placar. O meu era 3-1, deu 2-1 de virada e vão seu arremate final. Não, mas tá bom, não precisava do terceiro. 2-1, a gente precisava dos 3 pontos. Você acertou os 3 pontos, tá ótimo. Então, com esse resultado, o Manaus está indo a 17 pontos, juntamente com a Ferroviária. A Jacuipense continua com 16. O Paysandu tá indo a 15. Olha, a coisa tá ficando bem justinha, hein, Carlos? Bem apertadinha. E o próximo jogo, quem é, hein? É Manaus e Paysandu. Só que lá em Belém, no estádio Mangueirão, o Manaus joga sábado lá com o Paysandu. Jogo importante. Aí sim, lá o empate é muito importante pra nós, né, Carlos? Empatar com o Paysandu em Belém, trazer um ponto, é maravilhoso, né? Uma pena que o Hamilton já não jogava mesmo, porque tinha pego o terceiro cartão amarelo. Agora, pra mim, o goleirão falhou de novo no segundo gol, viu? Ele realmente saiu, perdeu o tempo da bola. O Hamilton veio na costa dele e cabeceou pro fundo da rede. Mas o Hamilton, é isso aí, é o que eu falei anteriormente. Não pode tirar o Hamilton. Tira o Fumaça, porque o Hamilton, até o final do jogo, ali dentro da área, ele é sempre muito perigoso. Então, realmente, tudo legal. Eu digo parabéns. Assim, é um jogador importante, Ivan, porque ele é muito importante na bola defensiva e na ofensiva. Na bola defensiva para não passar essa bola. Exatamente. E no ataque para botar para dentro da rede. Então, agora, que maravilha de virada, hein? Parabéns. Parabéns, Manaus. Mais uma vitória. Futebol é assim mesmo, gente. Ele é difícil, ele é suado. E é gostoso quando vem assim, no finalzinho do jogo, porque não dá tempo nem do adversário tentar reagir, né? Uma boa arbitragem aqui, placar maravilhoso. E agora uma semana de descanso para pensar na equipe do Paysandu no próximo final de semana, Carlão. Vamos ficando por aqui. E só para finalizar, Ivan, e você durante a semana, antes do jogo com o Botafogo da Paraíba, você batendo na mesma tecla, temos que vencer os dois jogos para a gente ir a 17 pontos e não perder o foco lá de cima. Exatamente, Carlos, porque o nosso jogo, por exemplo, se a gente conseguir manter essa igualdade com a equipe do Ferroviário, o jogo contra o Ferroviário é aqui em Manaus e é depois do jogo do Paysandu. Então a gente tem tudo para manter e até entrar no meio dos quatro que vão passar para a próxima fase da competição. Vamos ficando por aqui, agradecendo mais uma vez ao nosso anunciante, o governo do Amazonas, a Prefeitura Municipal de Manaus, a Samel, a Atem para você ir mais longe e Amazonorte. Boa noite a todos, obrigado Carlão, obrigado ao Glaucio Henrique no nosso estúdio, ao Braz, ao Cássio Júnior, ao William, toda a equipe. Um abraço, segunda-feira estaremos de volta, Carlão. Beleza, obrigado, Ivanzinho da Silva Guimarães, que virada maravilhosa. Ao William, a nossa live aí, boa noite, bombando a nossa live. O microfone pro William, senão ele não fala. Vai, ao William. Vai, Aulília. Opa, vamos lá. Você tá igual o lateral direito do Manaus? Mais de 1.500 telespectadores. Que beleza. E não travou. Vamos lá. Obrigado a todos que participaram. Diego Carvalho, Lúcio Aquino, Kennedy Queiroz, Mikkel Biker, Gustavo Miguel, Juninho Lima, Juninho Drummond, Pedro Vieira, Júlio César Gomes, Lilian Santos, Nel Silva e o Sabazinho Macedo Carmo. Beleza, vamos rapidinho para o encerramento. Obrigado, William. Obrigado, meus amigos internautas, pelo carinho da sua audiência. E vamos para o encerramento de mais uma jornada esportiva de grande audiência. Numa vitória sensacional de virada do Manaus, o Hamilton foi o nome do jogo, beleza? Trabalharam conosco, primeiramente lá no estúdio do Glaucio Henrique, daqui a pouquinho está entrando o Luiz Neto, técnica aqui do meu amigo, meu supervisor técnico, Braz Ferreira da Costa, reportagem no campo de jogo de Cássio Júnior, ao William, obrigado Ivanzinho da Silva Guimarães, obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado pela sua preferência, e vocês vão ficar na agradável de Glaucio Henrique ou de Luiz Neto. Boa noite, Brasil! Obrigado, Carlos Martins, um abraço para você, tudo de bom, gente. São 6:01, vem aí a Santa Missa direto da Sagrada Família. Um beijo no coração, uma excelente noite para todo mundo. Iara, a marca da água mineral. Época de campanha eleitoral. Começou a temporada da mágica. A pergunta a se fazer é: o candidato vai entregar o que está prometendo? É muita conversa e muita promessa. É muita conversa e muita promessa. É muita conversa, é muita promessa e depois, né? Nós não queremos mais papo furado. Nós queremos ver, fazer e acontecer. Amazonino resolve, Amazonino constrói, Amazonino entrega. Coligação Juntos Podemos Mais. Podemos, MDB, PSL e Cidadania. Furto de energia é contra a lei, é contra você. Olha, eu já soube de muito incêndio provocado por essas ligações clandestinas de energia. Por isso que eu já denunciei e vou continuar denunciando. Tenho 3 motivos fortes para isso. A vida dos meus 3 filhos. Ligação clandestina prejudica a qualidade da energia. Coloque em risco a vida da sua família e é crime sujeito a multa e prisão. Denuncie. Ligue 0800-701-3001. Amazonas Energia. Programa Primeiro Passo. Pro jovem ter experiência e emprego. É 22 Guarda Municipal Armada. Proteção pro cidadão. Merenda de qualidade. Aluno bem alimentado é Alfredo 22. Alfredo Nascimento é 22. Meu voto pra prefeito é Alfredo 22. Alfredo Nascimento, experiência para continuar e fazer mais. Coligação, trabalho bom merece continuar. PL PSDB. Fundação Rio Mar, uma rede de amigos que evangeliza a Amazônia. Informa a hora certa. 18:03. Amigo da Fundação Rio Mar, agora você pode fazer a sua contribuição mensal para o clube através do cartão de crédito. É simples, fácil e seguro. Entre em contato com a Fundação. WhatsApp 99142-5677 ou ligue 3198-0903 e peça para contribuir por meio do cartão de crédito. O cadastro é único. Você se torna fiel e garante todas as vantagens do clube. Amigo da Rio Mar, contribua através do cartão de crédito. Rádio Rio Mar FM 103,5 MHz. Rádio Rio Mar, Manaus.